É nóis! Dá um beijo aqui, Azedão, Azedão, passa um pratinho de torresmo aí, velho. Chupa porco, trouxa! Chupa porco, trouxa! Agora, Azedão, você é jornalista! Ah, não, viu, velho? Não, pera aí. Azedão. Tô meio embriagado aí. Azedão, calma, Azedão. Azedão. Oi. Calma. Tipo, você tá comentando o jogo, não é que saiu o pênalti do Lucas Lima, ele bateu. O que você falou que é na hora? Rapaz, ó. Você tá emocionado? Não, eu tô meio embriagado. Embriagado? Tô. Ô, Zedão. Oi, Zedão. Vamos lá. Era samba, era... Lá vem o Lucas Lima, Marcos do gol, bateu, chupa, seus trouxas. Não, era Marcos, era que Marcos, você tá louco. O que você tava cantando? Era funk, era pancadão? Ah, tem uma música que um amigo meu escreveu, né? Porco... Lá no alçapão, vira leitão, na comemoração. E o leitão? Leitão, lá não, faz a cuica aí. Leitão, vai. Lá no alçapão, é tira gosto de campeão. Chupa, Domênico, trouxa. Louco, lá no alçapão. Vira leitão, nossa. Na comemoração. Essa é a letra que o RG fez? Leitão, lá no alçapão. Quer treinar mais, melhor chupa, campeão. Chupa, Dodô! Eu pensei que vocês iam fazer um negócio melhor. É legal pra caramba. É legal, quando é ruim. Seu Bento tem a ver com isso? Ele é jornalista. Tem a ver o cacete. O que ele fez aí? Na vitória passada do Palmeiras, o cara arregaçou o Santos aqui. Verdade. O quê? Arregaçou. Foi ofensivo com o Santos. Foi. Foi ofensivo. Então chupa! É preso pra chupa. Chupa, Dorival! Quero deixar claro aqui que o placar. O placar é neutro. Ele faz até que o Palmeiras ele também faz. Você vai ver hoje. Você vai ver o placar que fez. Igual ao Azedão. O seu Pedro foi igual ao Azedão. E o placar, são 10 anos que a gente faz o placar, e tem frases perdidas, pode ser da produção. Não gagueja não, seu trouxa, chupa. É isso mesmo. Eu acho que você é um cara. Olha aqui, seu Pedro. Acho inadmissível vir aqui. E falarem o que o senhor fez, o senhor deixou de fazer. É melhor você não falar. Você zoou muito hoje, né? É melhor você não falar isso. Cadê o Zé Roberto agora? Bate no peito do amigo e fala que é vice. Bate no peito e fala que o Palmeiras é vice, amestade. Cadê o Marcos fazendo videozinho agora? Ah, o Palmeiras perdeu uma final de Paulista de novo. E atrasou o time, essa beleza. Porra. Felizinho por quê? Ué, cadê? Não, quero saber. Felizinho não, Felizinho não, é verdade. Quando ganha, põe vídeo, faz o diabo. Agora quando perde, ninguém fala nada. Ontem eu vi um monte de neguinho corintiano. É horrível isso. É, São Paulino querendo zoar, mas vai zoar. Eu não zoo com ninguém, eu constato. Não, imagina. Vai zoar de quê? Os caras perdendo. Hoje eu vou ficar em quarto, cala a boca, gambá. É, não tô entendendo nada. Cadê o Zé Roberto aí, velho, fazendo vídeo? Bate no peito do amigo e fala: Palmeiras é vice. Mas o Zé Roberto. O Zé Roberto foi lá e bateu em você. Não bateu, não jogou? Fica quieto. É, mas tá no elenco, então bateu. Pronto. Não interessa. Nós perdemos. Nós perdemos pro Santos. O Santos pode falar, agora o outro não. Vamos, seu Bento, tô louco pra escutar o senhor, seu Bento. Começando. Eu vou dar um beijo no Domênico. Quando tem título, começa com a empolgação. É lógico. Vai, seu Bento. Placar do Estádio 97 informa. Parabéns, Santos, campeão paulista. Isso aí, Santos 2, Palmeiras 1, nos pênaltis. Bom, quem com pênalti fere, com pênalti será ferido. Bento Lispector. Dudu, você foi o cara que perdeu o pênalti e o cara que foi expulso. Calma, gente, não tô caçando bruxa nenhuma, mas acho que tinha que ter uma punição, sei lá. Camisa 7 do Palmeiras, podia ter ficado o futebol do Edmundo também, né? Só ficou as loucuras. Palmeiras tá que nem o seu barriga, né? Toda vez que vai na vila, apanha. Tinha que ser o Chaves! Foi sem querer, querendo. Teria sido melhor tendo ver o Pelé. Ai, ai, ai, ai, ai. É, mas quando, quando o Santos ganhou, o placar tava muito mais agressivo. Nossa! É. Hoje tá. Verdade. Agora mas... o Ligê tem razão, o placar foi lá leve sim, velho. Light, hein? Parcial, hein? Fiquei parcial. Fiquei quieto aqui, aguentei. Tá errado, Ligê? Não, é verdade. Fiquei quieto, aguentei. Pega o placar de semana passada e põe o replay. O cara, regaçou, semana passada, agora é mimimi com o placar. É brincadeira. É mimimi com o placar. Vocês estão loucos. O RG, semana passada, engoliu o choro. É, velho. Oi, Gê, desculpa, RG. Você ficou guardando isso aí uma semana pra falar hoje aqui. Não, não. Eu só fico na minha. É, Gê, mas parabéns aí pelo título. É, Gê, subir imigrantes de joelho, hein? Você subiu de joelho? É, promessa. Mas é claro, brincadeiras à parte, seu Bento, tem que zoar mesmo, perdeu. É assim que faz parte, é assim que, nós, que a gente sempre lidou com o futebol. Soletre lidou. O Palmeiras dignificou a vitória do Santos, do Peixe. Eu disse aqui que não seria um jogo fácil, não foi, né? Todo mundo, vai ser cinco, vai ser... Não é, a coisa não é bem assim, não funciona assim. Foi um jogão bem disputado. Eu, infelizmente, só pude assistir o jogo à meia-noite. Fiquei... Tô louco. Você não viu o jogo? Não. Por quê? Eu também não vi. Eu já sabia que ia ganhar. Eu tinha um motivo também, mesmo que o RG. Não, o RG tava no Tomorrowland, é isso? Diferente. Não. Eu estava em natividade da... Eu estava em Natividade da Serra, que é muito longe daqui, num velório. Então, não pude assistir o jogo. Fui assistir quando voltei para casa, fiquei sabendo só depois, o resultado depois que tinha terminado o jogo. Mas durante o velório, tava aquele som de radinho, assim, corre para o blá blá blá. Você não faz ideia do sufoco que foi. É mesmo? Você não faz ideia. É longe, né? É muito longe. É longe. Onde é isso? Natividade da Serra. Ah, mas qualquer, mas a rádio pega. Mas rezava daqui, não, então. Não, lá até tem a fonte, até fuso horário, mano. Eu só tinha o celular disponível e não tinha, pegava. Não tinha jeito. Rezava cê daqui. Tá meus sentimentos aí, Gê. Pela sua perda. Tamo vendo, mano. Faz parte. Eu era uma pessoa de muita idade, descansou, tava sofrendo muito. Desculpa. Era a avó do meu enteado. Vó. E foi um sufoco danado, cara. Foi um. Aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Então é o seguinte, foi um jogo legal e eu sempre disse aqui, todos se lembram que no dia 15/1, inclusive tive uma discussão com o jogo, discussão não, leve bate-boca com o Mano. Ah, sempre acontece. E foi horroroso. No dia 15/1 foi o primeiro dia do programa nas atividades de 2015. Sim, que saiu ar, quando todos disseram que o Santos iria cair, não iria chegar a lugar algum. Eu não disse isso. E aí nós acabamos tendo essa discussão, porque o Mano disse, o Santos está morto e não chega entre os quatro. O presidente do Santos que falou. E eu disse, chega. Agora, jamais diria e nunca disse que seria campeão. Então, o Santos campeão, realmente, para mim, foi uma surpresa. Agora, morto, que ia cair, que não ia chegar, isso eu sempre duvidei. Porque tem sim uma história ali, tem uma camisa ali, né? Tem muitos títulos importantes ali, então a coisa é complicada. E o Santos é isso, né? Está sempre renascendo, parece o Fênix. Então parabéns ao Santos, parabéns à diretoria do Santos, parabéns à torcida do Santos, Ricardo Oliveira, Robinho, é isso aí, cara. Quando você provoca, quando você é jogador, você tem que botar a bola embaixo do braço e ir lá e falar, é comigo. E os caras fizeram isso. É comigo, foram lá e decidiram, e tem que ser assim. Né? Não ganhou de qualquer um, ganhou do Palmeiras, ganhou de como se tivesse ganho do São Paulo, do Corinthians. É isso aí, ganhou de um time grande. E se tivesse perdido também, estaria em boas mãos, porque foram dois times iguais no campeonato. E eu também sempre disse isso aqui. Mas é muito legal ganhar assim, principalmente pela situação do Santos, como começou o Santos, né, o ano. E tomara que essa força se renove, essa casa vá sendo ajeitada. E não é difícil buscar uma Copa do Brasil, hein? Não é difícil. E pode tentar sim, o que seria muito legal. E torcida do Santos, diretoria do Santos, porra, a gente, insisto nisso, a gente tem que buscar um equilíbrio nessas arrecadações do Santos, gente. Não dá para, com a dívida que tem, a gente continuar aí jogando, infelizmente, na Vila Belmiro. Entendo que tem que jogar sim, mas tem que dividir mais isso, tem que trazer para um palco maior, para a gente poder equilibrar diminuir dívida, poder contratar, poder fazer um time legal. Por quê? Coração a gente tem, camisa a gente tem, amor a gente tem. Agora precisa também facilitar as coisas. E pagar o Muricy, né, velho? Não, mas parece que pagaram o dinheiro da renda ontem, já ficou bloqueado. Você por isso que o Muricy torceu. Você não tem nada que se. Você é, momento mutuário. Você não tem nada que se meter com dívida do Muricy. Você não é procurador do Muricy. Obrigado, né, meu? Senão nós vamos ter também que defender os caras que o São Paulo está devendo aqui. Vai pagar pro banco que vocês estão devendo. E não venha me encher o saco hoje, porque hoje é título. É título. Com RG, mas a galera tá me perguntando aqui na internet. Eu te ofendi, RG. Não, o pessoal falou que eu te ofendi. É tira gosto. Você diminuiu do porco muito. Idiota do Domênico. Não! Não é isso a letra, seu louco. Ah, perdão. Não, você tá. Não tô lendo direito. E cadê a avó? Cadê a avó? Aí vai pra lá você, viu? Levanta, sai e chupa, avó. Olha o respeito com a avó, porque ninguém avó, desrespeitou você. Foi falando. O seu bem daqui desrespeitou. A avó esse fim de semana sumiu do Twitter. É. Acho que a avó tinha falado. Falou mais nada. Agora não usa twist. É, deve ser, acho que é isso. A avó parou de usar. A avó Olímpia sumiu. A avó sumiu. Ah. Eu tô sabendo que hoje quem vai fazer o chupa delivery é Cláudio Azedão. Vamos fazer. Ele tá brincando. Vamos ligar pro Domênico. Azedão? Cláudio Azedão vai ligar. Podemos ligar pro Domênico? Não vai dar certo. Acabou o jogo. O que você falou pro Domênico? Pai, eu tava tão louco. Por quê, louco? Eu liguei, fui ligar e falar, chupa, seu trouxa. Aí eu liguei pro Dorival, com um amigo meu, na agenda do celular, liguei errado. Dorival? É, não, Dorival, eu peguei junto, falei, é o Domênico, vou ligar. Não, que isso? Cadê agora, porco? Vamos às manchetes do vice-campeão. What the fuck, não? Palmeiras! Fala aí, ô, seu Bento. Ah. É. Que isso, olha aqui, olha aqui. Vamos por partes aí. Primeiro, eu não posso falar do jogo, porque sinceramente eu não vi, estava trabalhando na hora. Eu sei que o senhor estava. Uma pena. Deu um show, senhor, hein? Eu também nem tinha condições mentais de saber o que estava acontecendo ali. É, são dois. Entendeu? Eu vi os rojão, achei que era, mas não era que estava mudando de DJ, a coisa toda. Achei que era o rojão de gol. Não, é gol, não era. O senhor lembrou do jogo, pelo menos? Lembrou. Bem às 7 horas da noite, nossa, teve final. Ah, é, verdade. Porque eu vi uma bandeira do Santos lá, tipo, ergueiro lá. Mas enfim, Domênico. Não era ergueiro. É verdade. No meio de muitas fumaças, você viu a bandeira. Aí ó, que eu vi a bandeira do Santos lá, uma camisa girando, eu falei... Mas gente de toda idade nisso, hein? Vai. Ô, Domênico, então, mas... O que vai... Acho que vai sobrar pro Dudu, hein? As ofensas dele, chamou o juiz de safado, amigo do Mano. O problema é que ele foi lá e deu um soco nas costas do juiz. Né? É, acho que o Dudu aí... Bateu mesmo no juiz? Se for manter linha aqui, mas ele tem uma... o guerreiro... Não é Juju, é Dudu. Ele tem uma grande sorte que o Campeonato Paulista não tem nada a ver com o brasileiro. Então ele vai poder jogar. Então pra ele é bom. Só que assim, olha, não sei, viu, Domênico, se entra nessa ótica aí. Porque a Federação Paulista, ela é filiada à CBF. Não, mas não tem nada a ver. Se houver... Mas, gente... A competição brasileira e Copa do Brasil, sim. A Copa Paulista da Goiás. Agora, olha. O Jobson foi suspenso lá fora e tá cumprindo aqui, gente. Quem? Mas aí foi a FIFA que mandou, né? Não, é a FIFA, né, mano? Mas aí é doping, né? E outra, droga tem no mundo inteiro. Exatamente. É verdade. Vamos ao que interessa. Primeiro, RG, parabéns ao título. Valeu, porque Dodô. Foi um jogo parelho, como dizíamos aqui na sexta-feira. Eu, em momento nenhum, disse que já tinha ganhado o jogo, que era campeão. Em momento nenhum, falei aqui. Falei que ia ser um jogo muito difícil. Igual. Confiava no meu time, como o RG confiava no time dele. Foi um jogo melhor do que o primeiro jogo, no meu ponto de vista. Teve mais movimentação, teve mais gols. O Palmeiras não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. Ficou lá, jogar por empate, rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Parece que é uma coisa que tá no DNA de time de futebol brasileiro. Quando vê que vai jogar por empate, se retranca todo, fica lá atrás, não sai pro jogo. E aí chamou o Santos. O Santos teve duas bolas, deve ter tido até um pouco mais de oportunidade, mas duas... Desculpa, apesar da escalação do Oswaldo, que fez aquilo que você tinha comentado, de um volante só, ele foi corajoso. Não, sim, na escalação, pelo menos. E vou falar, já vou chegar lá no Oswaldo. Deixa eu ir por partes, senão perco o raciocínio. Teve dois lances dos gols do Santos, no meu ponto de vista, Egê, em que uma bola foi alçada no escanteio, o Palmeiras retirou essa bola, sobrou no pé do jogador santista o... como é que é o nome do jogador lá? Robinho. Não, Valência. Não. É o que tava atrás. O Valência que estourou a bola. O Valência ficou assustado com os jogadores do Palmeiras que vinham abafar ele e deu um bico pra frente, como acontece em todos os lances de escanteio. Aí, deu a sorte do Robinho realmente estar fora do lance, não estava impedido, foi lá e fez um gol, no meu ponto de vista, numa defesa que fez a linha burra e foi burra em todos os sentidos. Foi. E aí acabou tomando um primeiro gol. Naquele momento, o Palmeiras ia no 0-0, ia levando o título, naquele gol ia levando para os pênaltis. No gol do Ricardo Oliveira, aí aquela falta de sorte pro time e muita sorte pro outro. Porque o jogador do Palmeiras foi para estourar a bola e ele fez o certo mesmo, chutou. Só que a bola bateu no pé do Ricardo Oliveira e em vez dela ir embora, ela pegou um efeito diferente que ficou na cara dele. Foi pra frente, é. Sobrou pra ele, tipo, matar o goleiro. E não é aquele lance, foi mais ou menos como o Diego Souza que perdeu aquele gol, mas não, porque tava ele o goleiro e ele poderia tanto jogar de um lado como do outro, poderia cortar de um lado. Por cima. Aquele lance que o goleiro tá vendido. Ele fala, pô, não sei o que eu vou fazer aqui, velho, vou tentar, né? E ele, brilhantemente, como é um cara é muito bom. Gara. Um cara, eu falei, ouça. É um cara muito bom lá na frente, o centroavante é perfeito mesmo. Quando sobra esse tipo de bola, ele mata mesmo, ele guarda. E perdeu uma no final. No segundo tempo, quando ele perdeu o Portugal, mas lá é um lance diferente, porque é uma bola mais de canto de área. Então ele só tem um lado pra fazer. Não tem nem como cortar o goleiro, tem que tentar fazer o gol ali. E ali o goleiro consegue fechar mais os ângulos, diferentemente desse gol que ele fez, que tem os dois ângulos abertos, ele pode cortar de um lado, pode cortar do outro, vem em velocidade, o goleiro tá parado, então tem uma série de oportunidades que ali o cara que sabe fazer gol, ele mata mesmo, e o Ricardo Oliveira fez o gol, brilhante, 2-0, Santos levava o título. O Palmeiras no segundo tempo voltou com outra postura, o que era realmente de se esperar, porque tinha que voltar com a postura de pelo menos fazer um gol para levar para pênalti e tentar fazer mais um, mais dois, né? Para tentar ganhar. Mais... Dois. Não. Dois para levar o título sem pênalti. Mas no mínimo um gol para levar para pênalti ou dois para tentar empatar o jogo lá. E aí o Osvaldo, vou dizer uma coisa para vocês. Eu gostei do Osvaldo, cara. Não posso falar mal do trabalho do Osvaldo. Eu disse aqui antes, não posso ser um cara que eu vou... Ainda não queimei minha língua. Queimaria se tivesse ganhado o título. Não queimei. Mas pelo menos ele o que eu disse no começo já me deixou um pouquinho mais satisfeito. Com o trabalho feito num time novo. Há 6 meses atrás, minha gente, era um time desacreditado, Palmeiras. Desacreditado. Quase. Era um time que tinha caído para a segunda divisão. E só não caiu para a segunda divisão porque os outros não quiseram. É por causa do Santos, né? Vamos falar. Não. O Náutico quis cair no lugar do Palmeiras porque o Náutico nem isso fez. Vitória. Desculpa, o Vitória. O Vitória nem o gol fez no Santos. Porque aquele empate estava salvando o Palmeiras. E só passar a informação aqui, Domenico, desculpa te interromper aí. Mas se a punição do Dudu for em dias, tá certo? Como possivelmente acontecerá, ele tem que cumprir no Campeonato Brasileiro. A pena mínima punição... é 180 dias, né? Sim, e se a punição for em jogos, aí ele cumpre no Campeonato Paulista. Mas a cesta básica. Mas não sei. Você vai ver, isso é uma outra coisa, a gente vai ver depois. Eu não lembro o que o Petros pegou, porque foi muito parecido. É que do Petros, ele foi desqualificado do artigo de agressão. O Dudu, ele foi indiciado aí pelo artigo de agressão. O Petros, a diretoria da Corinthians, conseguiu desqualificar. Se virem aí, o Petros foi por atitude antidesportiva. Julgamento. Com relação ao Dudu, isso é uma coisa para advogado do Palmeiras resolver. Não sou eu que vou ter que resolver. Acho que o Dudu entrou muito pilhado no jogo. Tem muita gente falando, o Dudu é tudo isso? Por que você não fala agora do Dudu? Deu chapéu no São Paulo, no Corinthians, e aí? Então eu vou dizer pra vocês o seguinte, o Dudu é um bom jogador de futebol, aliás eu vou dizer muito bom jogador, ele não é craque, ele é muito bom jogador, ele acha às vezes que joga demais, o que não é aquele demais, é um pouquinho menos, é um pouco firulento, porém é um jogador que foi imprescindível pro Palmeiras, gente, não se esqueçam, e o Dudu, quando o Corinthians ganhava de 2-1 no Palmeiras e o Corinthians estava levando o jogo e estava levando a final, indo para a final com o Santos, o Dudu fez uma jogada incrível de lançamento pro Ricardo Rafael Marques fazer o gol de cabeça. É verdade isso. Depois nos pênaltis ele pegou, falou eu bato, foi lá e fez o gol e consequentemente ajudou muito o Palmeiras para chegar na final. Não venham falar bobagem, né, com relação ao Dudu, que isso é inadmissível. Olhem o que o cara fez para depois falar mal do cara. Contra o São Paulo ele foi. Eu acho também, que é um bom jogador. Acho que tem que ter alguém pra pôr ele lá no lugar dele. Falar, velho, calma. Você tá muito pilhado, velho. Você é bom jogador. Ele é jovem ainda. É jovem, sabe? Acho que falta um cara lá pra aconselhar ele direitinho. Mas, 23, 22. Mas, desculpa. 22. Desculpa, foi uma bela contratação do Palmeiras. Não é porque ontem perdeu que tá tudo perdido. Tá tudo uma porcaria, não. O Palmeiras tá no caminho certinho. Ontem eu fiquei feliz. Claro que você não fica feliz na sua totalidade porque perdeu o título. Tava com o título ali praticamente na mão. Perdeu o título, beleza, perdeu, bola pra frente. Só que vejam, amigos, que o Palmeiras, há 2 anos atrás, dois anos atrás. Porque o primeiro disputou a segunda divisão com o time mequetrefe. E o ano passado tinha um time talvez mais mequetrefe ainda do que o que subiu para a segunda divisão. Que subiu para a primeira. Então, assim, há dois anos, o Palmeiras, o palmeirense, ele não consegue ver um time. Ele fala assim, putz, esse time aí não vai dar de novo, velho. Mais um ano perdido. Não. É um time que tá ainda em formação. Tem perspectiva. Tá bem formado. É o Oswaldo, quando pegou o time, em alguns momentos, aquele momento que ele tirou o Gabriel, foi sensacional. Jogando muito bem o Gabriel. O Gabriel é um monstro, cara. Um monstro de jogador. Já tinha amarelo, que ele já, né, tinha amarelo, ele ia ser expulso. Verdade. Porque ele era o único jogador que tava lá. Era o cara que segurava praticamente o ataque do Santos. Era ele o primeiro cara que segurava depois da defesa. Ele é o cara lá, o cão de guarda. Volante ele de ia ter que fazer alguma defesa mais dura. Um tempinho ia, antes ele ia fez, tomar o um cartão amarelo de novo e ia ser expulso. Ele chegou a fazer, não tomou, graças a Deus. Brilhantemente o Oswaldo tirou, sacou ele e meteu um outro cão de guarda, que é o Amaral, né? Que é bom jogador, que fez um gol, inclusive, que estava impedido. Por poucos centímetros, matava. Fazer meu Deus do céu. 43 minutos do segundo tempo, se aquele gol realmente não tivesse, o Palmeiras matava o Santos ali com um jogador a menos. Então, assim, o Palmeiras com um jogador a menos ainda fez o gol. Então, peraí, falar agora que tá tudo perdido. Não, eu não admito isso. Desculpa, eu não admito. Parabéns pro Santos que levou nos pênaltis, mas levou. Perder pro Santos na Vila Belmiro não é um resultado. Nossa, que espantoso, nada disso. É difícil jogar com o Santos lá. Evidente. É bem difícil. O Palmeiras é um dos únicos times que ainda tem, acho que, um número maior de vitórias. Agora uma. Mas ainda tem um número de vitórias maior do que o Santos lá dentro. Isso é, sabe, tem que ser dito. E nada está perdido. Acho que o Oswaldo tem que continuar com o trabalho dele. Muita gente falou, nossa, é ruim, não sei o quê. Acho que tem que esperar, cara, sabe? Hoje não tem treinadores aí à disposição, a torta é direito também. O cara não fez um trabalho ruim. Eu disse aqui que se o Oswaldo, ele tinha a obrigação de chegar com o time na semifinal. E se ele pegasse um time grande, se fosse Palmeiras, o Corinthians, Santos ou São Paulo, e perdesse, não era coisa de se matar, de estar tudo perdido. Falou assim. Pegou o Corinthians, tirou o Corinthians dentro da casa do Corinthians. E foi pro Santos, acabou ganhando o primeiro jogo em casa e foi pros pênaltis no segundo e acabou perdendo. Então, assim, não tem esse negócio de estar perdido. Acho que o Palmeiras entra, sim, pra tentar um título brasileiro. E vou dizer uma coisa pra vocês. Essas 10 primeiras rodadas aí, elas são... É como se fosse o ano passado, quando tinha aquela parada da Copa do Mundo, RG. Palmeiras e Santos têm uma oportunidade muito boa. Isso se o Santos conseguir... Tem que sair na... Isso se o Santos ficar com esse time que tá aí, tá? Se não vender ninguém e tal, aquela coisa. O Palmeiras vai ficar com... O Palmeiras eu sei que vai ter o mesmo time. Vai contratar alguém também, acho, viu? Tudo bem. Acho que o Palmeiras precisaria de um matador, em só um. Não precisa de mais muita coisa. Eu acho coisa, que fechou com o Cleiton Xavier, né, pro brasileiro. Já fechou. Você tá atualizado, hein, velho? Eu acho, honestamente, que se tivesse um centroavante, um Ricardo Oliveira no Palmeiras hoje, é um time que eu vou dizer, pra disputar títulos legal. Se aquele Gilberto que tá no Vasco, eu sempre falei que faz gol, tivesse disposição do Palmeiras, não seria um time. Você tá de brincadeira. Seria um pior. Mas é melhor que esses porcaria que tem. O Leandro Banana é péssimo, gente. Não é péssimo. Não, pera, o Leandro não é ruim. Não é ruim, não. Não é ruim. Ele não é o craque. Ele não é o Gilberto. Eu acho que. Ele não é o Ricardo Oliveira, né? Eu acho que. Não é. Não é o Azedão. Não é. Tá longe de ser o Ricardo Oliveira. Mas ele não é tão ruim como estão falando aí. Pera lá também. Calma. Também não vamos lá. Calma lá, hein? Ele fez dois gols decisivos, né, Jojo? Sim. Outra coisa. O Rafael Marques, gente. O nego aí. Perdeu. Calma, gente. O Rafael Marques ajudou a gente a estar aí. Ele contra o Corinthians, ele fez o segundo gol. Ele fez o gol de pênalti. Agora tá tudo, agora tá Paulo, tudo, não, né? Pode tá tudo perdido. Fez, não pode, então, cara. Eu não admito isso de torcedor nenhum do Palmeiras. Mas qual Palmeiras... que é o prazo pro Oswaldo, Domênico? Não existe prazo, mano. Acho que agora o trabalho começou, tem que deixar fazer. Ele mostrou que sabe mexer no time, mano. Ele me surpreendeu ontem, honestamente dizendo. Não foi covarde com um volante e colocou o time lá com três jogadores. Acho Mas que o Palmeiras não poderia ter ido pra cima do Santos quando fez um gol? O Palmeiras, você não acha que acomodou? Não, ele fez um gol e foi pra cima. Como não foi? O Palmeiras quando fez um gol, ele recuou. Mas o Santos também atacou mais, né? O Santos voltou a atacar um pouquinho mais também. Aí o jogo ficou meio aberto no segundo tempo. No segundo tempo, o Palmeiras tomou conta do jogo. Quando voltou o intervalo, outra coisa. Tem que falar do Lucas também, Jojo, que tá indo bem, viu? Muito bem. Joga muito. Tá jogando bem. Há anos que... Olha, vou dizer pra você. Eu acho que talvez tenha sido o jogador, depois do Arce, um dos melhores que nós tivemos na posição. Depois foi, não teve. Depois do Arce, não teve nenhum. O Leonardo nenhum lateral direito. Moura não jogou bem, né? Não. Quem foi um pouco bem que a gente falou um pouco nessa época foi em 2008, quando o Palmeiras foi campeão, com o Helder Granja. Ele foi bem, foi bem na lateral e tal, mas e ele é melhor que o Helder Granja. O Lugo é melhor. E depois melhor. Dele, o melhor foi o Luiz Felipe, pra você ver que horrível então, assim, foi, viu? Acho que existem alguns jogadores do Palmeiras, são muito bons jogadores. O Palmeiras ainda tem um time que vai dar alegria ao torcedor, é só ter um pouquinho mais de calma. O time tá em formação, todo mundo disse que o Palmeiras era pra 2016. Eu disse. Ninguém esperava que o Palmeiras ia chegar na final do Paulista, gente. Ninguém esperava. É, então é. E chegou e quase ganhou. Não ganhou por um detalhe, mas muito pequeno. É pênalti. Não, um detalhe muito pequenininho. É. Muito pequenininho. Os 10 centímetros do impedimento tirou o título do Palmeiras, meu filho. É verdade. Se não são 10 centímetros, o Palmeiras tinha feito o 5 no gol, mas tava o Santos. Detalhe, eu acho que vocês acham que o Santos ia ter... poderia até o Regê, poderia até empatar, vai poder até fazer o terceiro gol o Santos. Mas acho que ia ser muito difícil, ia ser um golpe muito... Aquele golpe de misericórdia no final do jogo. Dependendo assim, da altura que fosse... Foi 43 minutos, Regê. Foi 43 minutos. Eu acho que faltou um pouco mais de jogo daqui. O Palmeiras teve o Santos com a menos por mais de 30 minutos em casa. É. Poderia ter feito mais no jogo mas daqui. Isso a gente falou, português. Agora, o jogo de ontem, com relação ao Valdívia, ele não fez uma partida brilhante, mas aí é que tá o grande jogador quando a gente fala que ele... Quando joga, é um cara diferenciado. Quando joga, é que toda hora ele tá lá machucado, não joga. Porque se esse cara fosse um cara aplicado e quisesse jogar bola, gente, sou sincero pra te dizer, ele já não tava no Brasil. Se ele quiser, aquela bola que ele enfiou, cara, pro Lucas... Ah, foi bonita, né? Não, mas é uma coisa impressionante, cara. É cara de uma visão de futebol inacreditável. Aqui é extra classe. Agora, aí o nego fala, o Valdir... Não joga, é esse o problema dele, não joga. O Cleiton é mais importante que ele, viu? Sim, e quando o Cleiton Xavier entrou, o time do Palmeiras foi um outro time. É, verdade. Foi um time. É um grande jogador. O Palmeiras tem tudo aí pra pegar o brasileiro. E eu acho que essas 10 primeiras rodadas tem que tentar ganhar tudo aí. Mesmo porque o São Paulo tá disputando Libertadores, o Corinthians tá disputando Libertadores, o Inter está disputando Libertadores. Esses principais times na Libertadores, eles estão disputando a Libertadores, mano. Eu acho que eles vão abrir mão. Mas você acha mesmo que o Palmeiras briga pelo título? Se sair com 10 rodadas aí, com alguns pontos na frente, briga. Briga, mano. Mas não vai fazer aquele negócio. Eu vou dizer pra vocês. Falta elenco do Palmeiras. Não fala. Quem? Você tá louco? Elenco falta. Que elenco que falta? Sai o Valdívia, entra quem no lugar? Cleiton Xavier. Não, mas o Cleiton Xavier vai ser titular, gente. Vocês têm que pensar no Cleiton Xavier como titular. Tem Robinho, tem um monte de jogador pra entrar. Rocha. Contratou o Arancíbia do Chile. Olha, desculpa. Eita, que Arancíbia. Pera, só um minuto. Joga onde? Pera. Ele nem jogou. O Arancíbia parece que é o gol Iniesta. Só um minuto. O Palmeiras tem elenco, sim. É só olhar e analisar. Ontem você vê lá o time do Palmeiras com elenco. A RG pode falar, velho. Eu sei travar titular do Palmeiras hoje. Leandro Pereira. Gol. Hoje é o Leandro Pereira. Então, mano, o que eu acabei de falar aqui, que o Palmeiras precisava de um jogador de um matador um pouco melhor. Um matador mesmo, um cara de mais nome e tal. Mas se não tem, dá pra ir com esse time, claro, gente. Dá, para que desse troca. Dá pra ir. Eu já vi aí times aí com centroavantes e mequetrefe chegarem aí. Para. Dá pra chegar assim. Tem Leandro Pereira, tem o Gabriel Menino, que vai ainda render muito pro Palmeiras. Ele é novo ainda, né? Ele fez 18 anos agora, gente. Tem o Cristaldo, que é raçudo. Você tem lá, você pode pôr o Rafael pra fazer essa posição, quando não tiver nenhum deles. Você tem elenco, sim. Falar que não tem elenco é cara que não assiste jogo do Palmeiras, desculpa. Tem elenco? Chupa, mano, tem elenco, sim. Tem um elenco, sim. O tempo vai mostrar que eu tenho razão, não tem elenco. Então tá bom, mano. Então não tem elenco. Não tem elenco. De qualidade não tem. O elenco não é ter 40 jogadores à disposição do treinador. O elenco é você tirar um jogador nota 8 e ter um cara que repõe com uma nota 7. Ah, os gambá tem isso? Mas basta olhar. Basta olhar a véia. Se você limpar seu óculos ou então fizer uma cirurgia de catarata, você vai enxergar melhor. Ah, juiz! Segue o jogo, sem falatório. Matou, só, Dodô? Não, é pra matar mesmo. Acho que o Palmeiras tem todas as chances de ganhar o título brasileiro. Sim. Com todas as letras maiúsculas, sim. Porque tem elenco. Se o time entrosar do jeito que tá entrosando aí, e o Oswaldo tá fazendo o que tem feito aí no jogo, ele tem modificado a partida. Sim, de uma forma, você fala assim, caramba, mudou de um jeito legal. O formamento do time muda. Sim, pode que mudou. Formamento. Isso é ter elenco, como não é ter elenco? Dele, não. Mas tudo bem. Aí cada um analisa. O primeiro jogo, o Atlético vai com o time reserva. O segundo é o Joinville. Aí o terceiro, o Goiás. O quarto, os Gambá. Dá pra ganhar. Gambá é o seu fiosco. Dá pra ganhar uns quatro, hein? Olha, vai trocar colega, vai. Eu vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa pra vocês. Arena sua mãe. Ah, que isso, que isso. Velha safada. Ô juiz. Que isso, chamando de mãe. Agora que... Segue o jogo. Então, só pra concluir, eu acho que tem tudo. Se sair na frente com esses 10 primeiros jogos aí, vai ficar legal uma coisa. Eu não sei se são 10. Quando que acaba a Libertadores? Libertadores, é no... Libertadores, ela só volta depois da Copa América. No final de julho. Pro Corinthians é semana que vem. Vai ter a parada da Copa. Libertadores para... acaba 4 de agosto. Vai ter a parada da Copa. Final de julho. É porque vai ter a parada da Copa América, gente. Para por causa da Copa América. Porque o contrato do cheque do Guerreiro vence em julho. Pro Corinthians acaba quarta-feira que vem. Peraí, mas só pode acabar pra quem tá lá. Não é o teu caso, então chupa. O Campeonato Brasileiro não para na Copa América. O que para na Copa América é Libertadores. Ô, Azedão. Oi. Eu tô muito blá, blá, blá, Azedão. E a galera pedindo pra cantar de novo. Bora, Zedão! Tô na caixa! Vai, meu sapão! Vira leitão na comemoração! Vai, todo mundo! Leitão lá no sapão! É tirar gosto de campeão! Olha o pessoal aí, vai puxar! Chupa, porco! Olha, aproveitando então que o Santos é campeão, gostaria de lembrar que nós teremos o resort do Estádio 97 e hoje, em homenagem ao Santos, aquele que fechou o resort do Estádio 97, opa, fechou, ganhou. Hoje, são 6 horas e 7 minutos, aquele que ligar lá na Lotus Travel e fechar o resort do Estádio 97, sim, vai ganhar a camisa oficial do Santos. Aí sim, hein? Não, não, fechou, ganhou, hoje. Das 6 horas e 7 minutos até as 8 da noite. Então ligue lá na Lotus Travel, 2896-4665. Boa, galera! 2896-4665. Fale com o pessoal da Lotus Travel, aproveite, conheça lá. Ó, Cláudio Azedão estará no resort, o RG também. Santista, quer conhecer a galera do Estádio 97? Então faça sua reserva, tá bom? Resort do Estádio de 22 a 24 de maio no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Ó, você pode pagar em 6 vezes no cheque ou no cartão Visa e Mastercard, tá? Aproveite, ligue agora. Pode, o pessoal da Lotus tá aguardando agora lá, ó. 2896-4665. O Tinoco é São Paulino, mas ele torceu pro Santos. Então liga lá que ele tá feliz da vida. 2896, eu nem sei, mas 2896... Ah, tá. 46... Provavelmente... 4665. Só a produção, vamos fazer o seguinte. Quem for no resort santista... Oh, cuidado com suas promessas. Não, eu vou dar uma camisa do Peixe Oficial da minha coleção. Vai lá, nós vamos sortear lá. Pro santista. Você vai sortear. Se estiverem lá. Lá no resort. Tá certo? Mas, além de quem vai ganhar aqui, ligar hoje. Quem for lá no resort... Isso. Quem for no resort, eu levo uma camisa da minha coleção oficial. Oficial. E eu concordo com o RG que o placar de hoje deveria ser refeito. É. Muita absurdo. Gente reclamando no absurdo, Twitter absurdo, da, da parcialidade do programa. Nossa, senhor. Que o placar foi lá. O seu Beto não foi imparcial, não, hein? Foi parcial. Então, ele não foi imparcial, né? Ele não é um cara. Eu acho que ele deveria sair, gravar outro e voltar ainda no ar hoje. Pô, ele acabou com o Santos, velho, no jogo passado. Semana passada. Mimimi de placar na semana passada. Tá, devia comparar os dois. A semana passada apareceu o Lula falando da elite, brincadeira. É verdade. A elite branca do Brasil. Eu já vi de tudo nesse programa, mimimi de juiz, velho. Mas o futebol tá assim no mesmo. Mimimi. Nossa. De placar eletrônico do seu Bento, aí não dá, viu? Eu já vi. O cara ganhou o título, Eu não sei por que o senhor tá defendendo o seu Bento. É porque é inadmissível vocês pegarem um rapaz que é íntegro, honesto, que não torce pra time nenhum, famos do interior, e vocês têm que detonar o rapaz. Isso eu não admito. Quem não torce pra time nenhum, tudo bem. Agora, íntegro e honesto, imagina. Olha só, amigão, imagina só se o Miller não tivesse antecipado ao zagueiro do Milan em 92. Perezo na frente, com o Miller, dividiu a bola, vai entrando, tá lá! Gol do São Paulo! Se o Rogério Ceni não tivesse defendido aquele chute do Gerrard no ângulo em 2005. Vai ser autorizado, toma distância, pé direito, bateu, Rogério! É, amigão, a coisa seria diferente, por isso, não pense duas vezes e se antecipe e faça parte da história tricolor. Entre no site da Netshoes e compre agora o novo manto do seu time. Vou te falar, eu vi, hein? Tá legal, hein? Tá bonito pra caramba, viu, Sombra? Porque agora todos têm uniforme, mas só o São Paulo tem a armadura exclusiva da Under Armour. Então, tá esperando o quê, amigão? Entre lá na Netshoes ou na São Paulo Mania e garanta a sua. Ah, eu vou garantir a minha, assim, com certeza, Benjamin. E ficou muito bonito você narrando os gols do Tricolor, as defesas do Rogério. Não, não ficou sensacional, não. Viu, Benjamin? Não fui eu, não. Esse é Benjamin, hein? Parabéns, hein, Benjamin. O Benjamin gostou, achou bonita a armadura nova do Tricolor. Fala do Tricolor, seu Benjamin. Tricolor tem... Como eu falei, vai estrear o uniforme novo na quarta-feira. E olha, Sombra, parece que depois do que aconteceu... Né, as cobranças dos jogadores, até com a torcida, mais de 45 mil ingressos vendidos. Não, jogo. Passou de 50. Passou já? Passou de 50. É verdade, agora 51,2 agora. Pô, tava fila no final de semana lá. Passei lá em frente. Eu acredito que deva. Não, porque vai passar dos 60. Vai. Hoje ainda é segundo, então... vai passar dos 60. É que agora só sobra aqueles ingressos. Os de 500 pau, né? Não tem. Agora, qual que é o mais caro? Pra direção do São Paulo entender, ó. Tá vendo o que poderia ter acontecido se desde o princípio tivesse cobrado um preço razoável pelo ingresso, né? A seleção brasileira, ela vai jogar aqui em São Paulo e o ingresso parte de R$100, tá? O São Paulo, ele cometeu a burrice barra ousadia de querer cobrar o ingresso na primeira fase de Libertadores a R$120. Agora... Baixou, tem lá a ingressão de arquibancada 40, tá aí a resposta do torcedor. Na sexta-feira estava esgotada já a arquibancada. 33.500 ingressos na sexta-feira arquibancada, que é o que cabe na arquibancada. 33 mil ingressos já tinham sido esgotados. Ou a torcida do São Paulo ganhou um pouco mais de confiança depois de ter vencido o Corinthians também? Ah, não, tudo bem, animou. Mas, ô mano, vem cá. Não, lógico, o preço era absurdo. Pô, o preço era absurdo. O preço era absurdo. Não, mas esse preço é um ingresso de face, né, Sombra? O cara que era sócio torcedor de São Paulo, ele podia comprar um pacote aí com 3 jogos por R$100. Tudo bem, mano. Aí era mais em conta, mas o valor de face tava caro mesmo. Não adianta, o São Paulo tem 50 e poucos mil sócios torcedores, o Morumbi é um estádio de 66 mil pessoas. É um estádio de 66 mil. E a gente sabe que nem sempre aquele que é o sócio torcedor, às vezes é sócio torcedor é longe. Só pra ajudar, né? Às vezes é pra ajudar. Eu sou tipicamente um sócio torcedor de ajuda. E muitos são assim também, só se torcedor de ajuda. Então tá aí o negócio. Agora, vamos falar só do jogo, né? Agora vai pegar o Cruzeiro. Porque tem tanta coisa pra falar aí dessa gestão aí do Aidar aí, né? Que é brincadeira, viu? Olha, meu Deus do céu. Eles voltaram com... É que eu não posso... A corda toda? Não, é. Eles tiraram uma empresa que fazia a logística dos ingressos. Agora vai fazer um negócio mais legal. Beleza. Aí vai lá, agora voltou com aquela que era pior. Porque a melhor é pior do que a que, é pior, que era difícil, pior. Né? Eu me perdi, fala de novo. E que a empresa era portuguesa. Isso. Hein? Aí tinha uma aqui. Então se você pôs a outra, a empresa portuguesa, é porque é melhor que aquela que era pior. É verdade. Tá? Aí, a melhor é muito ruim. Então eles voltaram com a pior. Pra ver se melhorava. Não, mas é... Melhor, e era pior que a anterior. Tem ocorrido problemas nessa venda? Hã? Nesse jogo contra o Cruzeiro aí tem ocorrido alguns problemas ou... Aí é que tá, não. Não? Tá tranquila a venda? Não recebi um e-mail de reclamação. Quando tem problema, mano, chove e-mail aqui. Sim. Eu particularmente não recebi um e-mail reclamando. Então porque... até agora 100%. Porque agora tá aquela que era pior. É incrível. É que era um período de transição. É incrível. Era um período de transição, agora a empresa voltou a se consolidar. Não, é a mesma que foi substituída agora. Então. Então não tem que consolidar. Ela fez uma... Não, mas ela fez um... Bom. Sei lá, RG, fez um... Sabe, uma reciclagem dentro da empresa. É. Mandou embora os funcionários vagabundos. Se não estão reclamando... Bom, então é isso aí. É isso aí. Jogaço na quarta-feira. Acho que o São Paulo tem tudo... Tem que ganhar e tem que fazer... Ganhando e metendo 2-3. Que é... Possível fazer gol, cara. Fazer gol. O Cruzeiro é grande... Mas eu acho que o São Paulo... Ah, vou falar, é uns 55%, 45% eu boto a favor do São Paulo. Valendo os dois jogos. Aí eu tô analisando o time no papel. Essa cadeira editária. Eu tô analisando o time no papel, tá bom? Porque o São Paulo também só jogou bola mesmo, foi naquele jogo contra o Corinthians, o resto ficou devendo. E ainda tô com a pulga atrás do olho, qual é o São Paulo que vai jogar quarta-feira? Espero seja aquele que jogou contra o Corinthians. Aquele que vai lá, vai dar alma pelo Milton Cruz. aquele que vai jogar pela torcida. Tem atitude, né? Todo aquele papinho de jogador, né? Aquela ladainha toda. Né? Quando ganha, nossa, quando ganha, mostra em vídeo, né? É, a preleção, o jogador batendo no peito. O São Paulo ganhando do Corinthians agora, mostrou lá o Rogério Ceni falando de milagre, bababá, bababá. É um monte de coisa. Quando perde, ninguém mostra a preleção. E papo de técnico acabou, né? Não se fala. Não acabou. Eu vou te falar, eu acho que eu vou errar o meu palpite, que era o Vanderlei. Não é o Vanderlei, não. É de São Paulo. O cara falou o seguinte pra mim: a não ser que o Milton Cruz emende uma sequência de derrotas uma atrás da outra, que aí não vai ter jeito de esperar. Mas pela ordem, o treinador que São Paulo vai querer mesmo é realmente o argentino que exige a seleção do Chile, o Sampaoli. Sampaoli. É. Outro que pode pintar, porque parece que a coisa pra ele não tá das melhores. São Paulo já tinha tentado uma vez, quase deu. Vilas Boas? É o André Vilas Boas. E o português? Um amigo meu aqui, o Beto, ele falou que comprou online o ingresso dele e realmente tá tudo ok. Disse que não teve problemas dessas vezes. Vou repetir, a não ser... Dessa vez não teve problema, né? Mas na próxima, não sei. A não ser que o... É uma incógnita. A não ser que o Milton Cruz emende uma sequência de derrotas e aí o São Paulo talvez não consiga esperar. O cara falou pra mim, é o São Paulo. Então, luxo, esquece. Ah, então quer dizer que eu tinha razão. Eu tinha razão, então. É que você não tava... Não, eu tava assim. Tava pegando informações aqui dos clientes de São Paulo. Eu acabei de falar, pelo jeito eu vou errar o meu palpite. Que eu falei que eu tinha certeza que seria o Vanderlei. Não, você deveria dar o crédito e falar, realmente o Mano tinha razão. Não é falar, eu errei o meu palpite. Fala, o Mano tem razão. Eu dei um palpite. O cara falou pra mim, é o São Paulo. Tá certo. A não ser... Eu manjo muito, velho. Repito, o André Vilas Boas tá com esse problema lá. No Zenit, que talvez não vá ficar. Quem diga, eu vi agora, não sei se foi a Record que deu essa informação, que um site português teria dito que o André Vilas Boas viria para o São Paulo. Ele já deu uma entrevista recentemente. Dizendo já que houve uma negociação na época de Juvenal. Teve. Ele deu uma entrevista recentemente dizendo que ele adoraria trabalhar no futebol brasileiro. É. E como o Ataíde falou que gostaria de um treinador que falasse português, ele fala. É verdade. É verdade. Eu não sei se você chegou a comentar, mas o Michel Bastos tá com uma virose. É. Tem uma certa dúvida aí pro jogo, mas acho que deve jogar porque ainda... Não, acho que o Michel Bastos deve jogar. É assim, ainda eu espero que ele jogue, porque o Michel Bastos é o melhor do São Paulo. Mas não é dengue não, né? Não, é uma virose. Tomara que não. Não tá urinando sangue não, né? Parece que ainda não. Para com isso. Ainda não. Essa boca pra lá. Dengue hemorrágica, velho. Não, para com isso. Dengue hemorrágica é embaçado, velho. Não, é isso aí. Só pra fechar, acredito que São Paulo deva ter o recorde aí do público aí. Eu não sei do ano, porque ontem Vasco e Botafogo meteram 66 mil. É. Não, São Paulo pode botar 66 mil também, vamos ver. É, mas lá tem 10 mil de gratuidade, né? Ah, público pagante é verdade. A gratuidade lá é 10 mil negros. Pagando, mas não importa, tem que se basear no público presente. Não, mas aí você abre as portas também, lógico. Mas essa é uma tradição. Segundo o Ataíde Guerreiro, ele falou que nem que se abrisse as portas do Morumbi, o Morumbi lotaria. Ele falou ou não falou? Mas essa é uma tradição. Com todo respeito ao Ataíde Guerreiro, qual eu acredito ser uma boa pessoa. É o vice-presidente do clube. Eu acho que ele até agora merece uma nota 7 na direção do São Paulo. Ele falou uma puta de uma bobagem naquela época, né? Você acha mesmo? Ele se desculpou, não se desculpou? Não, desculpou por quê? É a opinião dele. Mano, não adianta nada eu matar alguém e falar desculpa, família. Mas ele não matou barbaridade. Ele não matou ninguém. Se desculpou. Ó, tá rolando pedágio sem parar. Estádio 97 sem parar agora. Atenção, Zona Leste de São Paulo. Atenção, Zona Leste de São Paulo. Pedágio, estádio 97 sem parar. Que tem de santista que vai querer passar nesse pedágio pra falar um chupa. Ah, meu Deus do céu. Pra quem? Pros palmeirenses, é óbvio. Horas, sim, bolas. Algum especial? Ah, Domênico, avó, Olímpia. Eu? Cadê a avó? Seu Bento. Avó, sabe, tá uma incontinência danada. Avenida Salim Faramaluf, com a rua Padre Adelino, ao lado do Cabral, no Tatuapé. Cabral. Então, olha, galera, Zona Leste, vocês, Zona Leste, indo pro bairro, atenção. Avenida Salim Faramaluf, junto à rua Padre Adelino, ao lado do Cabral, no Tatuapé. Tá rolando o pedágio Estádio 97 sem parar. Passe por lá, você vai poder ganhar bonés, camisetas do Estádio 97 e vai concorrer a ingressos, pra Festa Junina do Energia na Veia, tá bom? Pra Festa Junina do Energia na Veia. Aí vai concorrer e depois quando vier retirar aqui vai escolher se vai querer no dia do Fábio Júnior ou no dia do Traje a Rigor, tá bom? Então passe por lá, o Mota tá lá, muitos entrarão lá. Então passe por lá, Avenida Salim Faramaluf, junto à Rua Padre Adelino, ao lado do Cabral, no Tatuapé. É o pedágio Estádio 97 sem parar. Todo mundo passando por lá, tá bom? Estádio 97 da Energia 97 tem o oferecimento da Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Também oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. Perfect Brasil, peça peças de suspensão com perfeição, peça Perfect. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o Ben já vai falar da BV. Fala, Ben. Vou falar, amigo. Olha só. Tá pensando em comprar ou trocar o seu carro, a sua moto, seu caminhão, tá? Sim. Então acesse meucarronovo.com.br, que é o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein? Tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. Ô, Agnaldinho, só um minuto. O Fábio Ferreira Lima fala assim, pergunta pra Agnaldinho o que ele achou do Operário de Ponta Grossa ser campeão paranaense. Ah, eu achei uma delícia, eu só estava triste por causa do Botafogo e da minha esposa que torce pro Palmeiras. Quem é tua esposa? A Domênica. Olha que essa esposa vai te dar um... Olha... Vocês são casados faz tempo? Beija você no começo, é que depois eu apanho. Como você aí você falou. Vai me bater também. Você vai me bater e a Domênica me bate. Aí eu vou apanhar de todo mundo. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Vamos lá, seu Bento. Vamos aí, Corinthians. Scream for me, Corinthians. Coringão, mano. Coringão, Bento. Vamos lá. Vamos lá. O Corinthians que volta. É, após um tempinho, né? Sim. De jogo. Saudade do Corinthians, mano. Opa. Então. O futebol tá com saudade do Corinthians. Ah, por você. Para, olha só. Acho que foi você. E o Tite, sem mais delongas, sim, confirmou aqui que Luciano será ao lado de Guerreiro. Beleza pura, o ataque titular contra o Guarani. É, o aproveitamento quando o Luciano joga, Bento, quando ele forma a dupla titular ali, é muito bom. Então o Tite aí optou por ele também. Eu acho que tá certo. Ele tinha até na semana passada testado o Petros ali, fazendo como se fosse um segundo atacante de marcação pelo lado esquerdo ali. Mas eu não acho que isso daí seria viável, não. O Corinthians tem que aproveitar aí talvez a fragilidade do Guarani. E o Corinthians ele tem que ir pra cima, tem que tentar fazer gols ali, porque todo mundo sabe que num critério de desempate isso daí pesa. E o Guarani aí, pelo que tudo indica, jogará com três zagueiros, vai vir meio que numa retranca, vai tentar segurar o Coringão. O Corinthians tem que aproveitar esse momento do Guarani sabendo que é inferior e tem que ir pra cima, velho. E quarta-feira, 7:30 da noite, hein? Horário bom. É, beleza, lá, mas eu acho que o Corinthians ganha, acho. Tem que ganhar. Pelo bem do futebol, quando eles têm que ganhar. E olha, essa que é o semana, jogo? 7:30 da noite. Semana tá bom de futebol, hein? Libertadores. Tá bom. Começa amanhã já, né? Champions. Sim. Amanhã já tem jogo. Olha lá o cara com a faixa do Santos aí. Ó, velho, o Jeová lá do Sem Parar falou, vou estar no resort, quero concorrer essa camisa do velho. Ó, grande, ó, Jeová, parabéns pra nós. E o é Santos, nóis, Jeová. O Santos foi tão bem que essa produção vagabunda. É, calma, não se empolga, que é a primeira vez na vida que você acerta. Eu achei do Santos pra acertar alguma coisa. Que ele caramba, preparou um pupurri pra me arreventar e vocês conseguiram. Aí, quando o Santos é campeão, olha o que chega de comida, velho. Ei, Azedão! Ó! Olha, espira, velho! Estádio 97 com oferecimento também da Cato. Seja bem-vindo, Cato. É, você está ouvindo o Estádio 97 sempre aqui na Energia 97. Agora vou fazer uma parada técnica no programa para dar um recado importante. Jogador chinelinho tá cheio por aí. Agora, profissional que faz corpo mole para encontrar um emprego novo merece cartão vermelho, não é não? Se a conta vive no departamento médico, a promoção tá sempre em impedimento e os benefícios nem entram em campo. Já passou da hora de você despertar o seu lado lutador na Cato. Faz assim, acesse cato.com.br e se cadastre agora mesmo. A Cato tem mais de 300 mil vagas ativas em todo o Brasil. É demais, não é? Então tá esperando o quê? Acessa lá, cato.com.br, não esqueça, Cato com TH, cato.com.br e assine agora mesmo. Os primeiros 7 dias são grátis. Vá à luta por um emprego novo. A Cato é para quem busca mais. Valeu? segue o jogo. Seguindo o jogo mesmo, é isso aí. Entre lá no site da Cato. Estádio 97 ainda aos primeiros ouvintes no telefone 3284-7097. Oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também oferecimento da Perfect Brasil. Seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. E BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Vamos lá, olha. Ô, Benjamin, já foi. Já tem chupa delivery no ar, hein? Isso aí. Você viu, tem cara aqui na rádio que comemora fogos, velho. É. Eu acho legal que eu vi, coitadinho. Eu nunca vi isso. O Vilela começou a torcer o Vilela começou a torcer o Palmeiras em fevereiro. Deixa o Vilela lá, rapaz. O cara comemora fogos, velho. O Vilela chegou pra mim na sexta-feira e falou: pô, mãe, o Evair não joga porque? Eu falei: Vilela, o Evair já não joga há anos. Ah, ele mudou hoje, ele falou assim: eu me chamei de Vicela. Ai, ai. O moleque em paz, mano. Ah, vai dar pra ele também, vai. Ah, o comédia. O cara não tem um microfone pra se defender, ô, vacilou. Fala com você, faz o programa. Cala a boca, tu tá ouvinte. Alô. Cala a boca. Alô. Cala a boca. Opa, quem fala? Ricardo Oliveira. É o Fernando Bidóia. Fica quieto você também, Azedão, que agora é hora do ouvinte. Fica Bidóia? Quieto, fica pianinho. Bidóia. Eu sou amigo do Badóia. Qual que é o seu nome, meu velho? Fernando Bidóia. Só isso? Bidóia. Então, só isso, não? Só isso. É que pode a ligação ser. Tá um pouco ruim, não escutei direito. Eu repito. Vai melhorar agora, ó. Melhorou? Melhorou um pouco. É, então, tá vendo? E quantos anos você tem? Eu tenho 34. RG número 2, eu sei que você tá todo felizinho. Hoje? Então, 3.4. Hoje, Domingo. Todo pimpão. É, o meu nome dele? Bidóia. É, Bidóia. Eu vou dizer um negócio sério. Bidóia, Fernando Bidóia. Ah, me dóia dizer, mas chupa, Domingo. Chupa, Domingo. Aí você não salvou a hora, não. Hoje pode. Hoje pode? Oh, Bidóia. Faz uma vitória, hein? Hoje pode até o. Até como é que chama lá o. Carlos Alberto! É o Carlos Alberto. Mas é um título, né, Dudu? É, não, sim, com certeza. É um título. Apesar do placar hoje do programa não ter dado uma conotação. Olha, mimimi de novo no placar, você. Eu tô dizendo o Santos no Twitter, eu tô piscirica da vida. Putz, nossa, como tão. Ah, os caras tão putos. Ah, você tá de brincadeira. Ô, mas velho, quem perde fica puto, quem ganha fica puto. Todo mundo fica puto, índice, no índice de humilhação, a semana passada foi nota 10. E hoje? Nossa. Hoje foi nota 6,5. É que o placar da semana passada ele fez com amor. Ele fez com amor. Hoje ele foi só profissional. Olha, eu vou te falar, eu nunca tinha visto uma revolta tão grande do torcedor do Santos aqui no Twitter como o de hoje. Qual que é o e-mail do seu Bento lá? Precisa ver lá, pro pessoal mandar lá os seus qual problemas. Qual que é, Vilela? Ô, velho, qual que é o bairro aí? Passa depois. Aqui é Parque Novo Mundo. Guarulhos, tá louco? Não, papai. Zona Norte. É perto do Vermelhinho. Zona Norte, Vermelhinho. Lá. Você sabe onde é, Virginia? É perto do Vermelhinho. Mano, aí é zoado pra caramba. Certinho. Aí é zoado, irmão. É que... zoado, mano. Tá louco. Novo Mundo, mano. Isso é o final do mundo. É que eu morei, mas você vai lá, não? Eu morei perto do Nipo. Você vai lá? Tenho medo de chegar lá perto, tá ligado, mano? Pô, Virginia, eu moro perto do Nipo também. E aproveitando aí, eu queria mandar um salve aí, mandar um abraço pra galera do Manguaça aí do Parque Novo Mundo. Manguaça é nós, velho. É o Domênico que fundou esse time. Ó, a quadra do Blindex no Parque Novo Mundo, cara ali. Manguaça é nós. Ô, Domênico, o campo do Sporting. Sumiu o campo do Sporting ou tá lá ainda? Sporting? Eu tirei de lá. Tá lá ainda? Sabe onde eu durmo aí direto? Eu tô reformado lá com campo sintético agora. Aí sim, mano. Ô, Joe. Faz tempo que eu não vou ali, mano. Ô, Joe. Muito bom lá. Ô, Joe. Joe. Sabe onde é que eu durmo aí, mano? Ali na funerária, tá ligado? É a funerária lá, mano. Marconi, aí, o Beijinho. Foi o Beijinho que falou da Marconi esses dias aí. Ligou o 20 aqui da Marconi, mano. É. Bons tempos aí, é bacana. Tá bom. Muito bom. Ô, velho, o time aí, qual que é? Desculpa. O time? Opa, aqui é São Paulo, é tricolor, pô. Ah, tricolor de errado. Tricolou. Seu, tricolor. Não adianta o Azedão reclamar. O Santista que ligue pra comemorar. Deixa eu só, eu sei que o negócio não tá muito bom hoje, dia. Hoje eu queria só parabenizar o Santos Futebol Clube. Porque fui eu que comecei esse projeto quando eu vim com o Marcelo. De novo? Quando eu vim com o Marcelo, o Santos Futebol Clube. Quer acreditar, eu vim e comecei esse projeto e hoje tem esse resultado. O seu projeto, começou e terminou. Não é assim. Eu que fiz tudo isso no Santos Futebol Clube. Deixa eu falar agora, Domênico, aquele nosso negócio lá, eu posso esquecer mesmo, acabou. Mas não, já era? Não, não era não. Pode falar, velho. Ô, Lúcia, você tem que chegar no São Paulo, cara. Eu também pelo acho. Amor de Deus. Mas precisa falar é com os caras. Você que vai dar um jeito naquilo ali, cara. Eu também acho. Fala com os caras. Fala com aquele Leão Lobo lá, ó. Aida. Fala com ele lá, o Leão Lobo. Porra de Leão Lobo? Porra de Leão Lobo lá. Igual o Gil Leão Lobo, aquele porra quem lá. É Leão Lobo? Fala aquele cara lá. O Aida, a cara do Leão Lobo. Fala com o Leão Lobo. Coloca lá uma foto no, aí no Facebook, você. Vai porra nenhuma ficar dando risada aí. Porra, pior é que fala parece com mesmo. Você põe a foto do Leão Lobo, foto do Aida, igualzinho. Deixa eu falar um negócio pra você. É sério? Ô, Domenico. Eu posso vir ou não posso, porra? Pior que lembra. Tem um bubom, como bubom assim? Agora, como assim? Pode vir? O pode... que eu tenho a ver com isso aí? Você falou, porra. Ah, eu falei. Você vai vir, ué. Eu acho que você vai vir ainda. Ô, Bidóia. Não, o Lobo igualzinho, o Lobo. E aí, cara, me diz uma coisa, envolvendo os dois jogos, São Paulo e Cruzeiro, como que você vê o percentual? Tá meio a meio, tá mais pro Cruzeiro, tá mais pro São Paulo? Olha, eu acho que o São Paulo vem motivado aí depois dessa vitória aí em cima do Corinthians, né? Mas o São Paulo é um time que tá bagunçado, né? Todo mundo viu, né? O que o São Paulo vem fazendo há muito tempo aí, tá bagunçado. Se motivou, conseguiu uma vitória aí em cima do Corinthians em casa. É, eu acho que vem, que vem com uma motivação para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro também não vem apresentando nada de especial também, né? Não, muito pelo contrário, aliás. Então eu acredito que o São Paulo tem uma chance boa aí dentro do Morumbi. E eu acho que o São Paulo leva até mesmo lá. Eu acho que o São Paulo passa aí do Cruzeiro, acredito que sim. Agora... Olha, mas se não fizer uma diferença boa, hein, Sombra? Segurar o Cruzeiro no Mineirão lotado ali vai ser punk, hein? Mano, é o seguinte, é punk segurar lá como é punk pra ele segurar aqui também. Mas pelo fato de ser o primeiro jogo, ainda, mesmo que o cara erre, tem a chance de corrigir em casa. É, mas tem aquela coisa, mano, vamos supor que ganha de 1-0, placar magro. Mas não tomou gol em casa, por exemplo. Isso favorece. Então essa coisa de Libertadores, quando tem esse negócio do gol fora, tem muitas variáveis, cara, muitas variáveis. Aí achar um golzinho lá é importante também, né? Às vezes você tá lá fazendo lá 3-0, daí o outro vem e faz 1. Fala, putz, zoa tudo, cara. De 3-0 pra 3-1, zoa. Ontem, se valesse gol fora, pra mim seria errado. Mano, eu acho que é São Paulo e Cruzeiro. Galera, não porque os times estão muito bem, mas porque eu acho que eles são equivalentes. É muito equilibrado. Acho uma frescura esse negócio de gol fora. Acho ridículo. Acho ridículo. Ah, eu acho ruim, sabe por quê? O time da casa fica com medo de atacar. Tem vezes que o time da casa fala, puta, eu não vou sair pra cima pra dar o abafo, porque se eu tomar um gol vai ferrar. Não, o jogo fica truncado. Essa mania é imbecilóide, ele querer ficar copiando o que gringo faz. Eu também acho. É legal pra caramba o gol fora, para que esse troço aí. Acho que é legal. É que fica aqui, o senhor Benjamin e o Domênico, algum com a bandeirinha dos Estados Unidos, outro com a bandeirinha da Polônia, pregando tudo que é do primeiro mundo é melhor. Não é que é o primeiro mundo. O gol fora é muito legal, rapaz, tá de brincadeira, eu acho que é legal. Qual a diferença de 2-0 e 3-1? Eu concordo com o Domênico, o gol fora é incentivo. Dá mais emoção. Eu tô zoando vocês. Futebol é gol. Quanto mais você incentivar o ataque, o gol, e dá vantagem pra que pouco o jogo. Não, mas não é, sabe? Às vezes o time tá fazendo dois, e ele vai dizer, puta, eu não vou tentar fazer o terceiro, porque senão eu posso tomar um contra-ataque e tomar um. O time da casa acaba ganhando. Ou tem time que fala, pô, tô dois, mano, deixa eu tentar o terceiro, porque aí eu liquido de vez. Tem sempre os dois lados. Vai muito da sorte também do momento do jogo. Mas eu acho legal, o futebol é gol, gente. Ô, é gol, gol. Oi. Mano, e se o time for bom, velho? Acho um porre isso, velho. Tranquilo. Veja europeu bicho. Já vendeu mais de 50, venderam mais de 50 mil ingressos. Você tá vai lotar, né? Vai vender tudo, vai lotar. O São Paulino tem que voltar pro estádio. O São Paulo melhorou as condições pro São Paulino voltar pro estádio, né? Então, acho que é importante agora ir lá apoiar o time. Tem que lotar. Vai lotar, né? O novo diretor de marketing do São Paulo, vocês viram quem é? Que é aquele empresário que deu dinheiro pra comprar o Centurion. Isso, coitado do Motinha. Motinha não dá um puto, fica só com uma de junto. É o Vinícius Pinotti. É o Maicon Natura, não é? Hã? Maicon Natura, o nome do cara? Vinícius Pinotti, você é louco? Pinotti não era aquele médico? Era secretário político. Acho que morreu, não morreu? Morreu. Pinotti morreu. Já foi. E deu um pinote pro além. Foi morar. O que fim levou? Foi morar no céu. E deu um pinote pro além aqui. É eu que mentei. Mas eu li uma entrevista aí desse diretor novo de marketing de São Paulo aí, o Vinícius Pinotti. Ele vai reformular todo o plano de sócio-torcedor, que depois dessa reformulação, o São Paulo vai agregar muito mais torcedores, que ele vê muita coisa que tem que ser melhorada, e é fato, é verdade. Sim, é verdade, tem que melhorar, o São Paulo tem que melhorar em todos os aspectos, né? Tem que melhorar as condições do torcedor, tem que melhorar as condições do time, né? Do elenco do São Paulo, tem que mexer em muita coisa. O São Paulo bagunçou um pouco, perdeu aquela estrutura que tinha antigamente, que era invejável, ou era copiada por um monte de clube aí, E São Paulo deu uma bagunçada aí. Eu acho que tá na hora de reformular muita coisa. E tem que cobrar do Aidar, aí. O Aidar entrou no ano passado aí com toda essa história de profissionalismo, que vai trazer CEO, contratou instituto disso, daquilo. E mais uma vez eu quero dizer, eu tô fazendo críticas, tô fazendo observações e não tenho nada a favor aos últimos anos do senhor Juvenal Juventus, tá? Porque hoje é moda entre torcedor de São Paulo, nego ficar copiando gestões. Como se, ah, essa é melhor que aquela, aquela é melhor. Olha, o fim dos três últimos anos do Juvenal foram horrorosos, horrorosos. E o primeiro ano do Aidar é horroroso, é horroroso. Não é porque você critica um que tá elogiando o outro. Né? E eu não tô falando resultado de campo, não. Tô falando de uma forma geral, é só atrapalhada, é só atrapalhada. Atrapalhado, São Paulo tá bagunçado. É que às vezes você argumenta criticando um, aí vem o outro falando, ah, mas o outro era menos pior. Não. Sabe? O que tem de torcedor aí puxando o saco de chapa política aí também não tá escrito. Olha, mano, eu vou dizer uma coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa. É impressionante. Eu quero dizer, por exemplo. As pessoas, às vezes, elas perdem capacidade, parece até eleitor brasileiro. Elas perdem a capacidade, muitas vezes, de enxergar o certo e o errado. E começa a enxergar o menos pior. Quando a gente começa na defesa do menos pior, aí, ferrou. Aí nós vamos continuar sendo um Brasil que é muito ruim. Você entendeu? Isso vale. Agora, como eu também sou uma formiguinha aí dentro do contexto da política brasileira, sim, né? E enxergo dessa maneira, tem uma ampla maioria que enxerga de outra maneira. Eu vou falar um pouco do São Paulo, tá? Que o eleitorado é bem menor, né? Que são os sócios do clube. Eu vou te falar um negócio. Isso não é coisa de dizer assim, ah, mas o menos pior pra mim não convence. O que existe é o ruim e o bom. O menos pior pra mim não serve. Tem que ser bom, não tem que ser menos pior. Mas quando critica o governo atual, o anterior, uma informação aí também. Então, mano, mas aí vem o presidente novo falando lá. Ah, porque agora contratou o Instituto Áquila, porque agora vai ter o CEO, porque agora vai ter cada gestão lá, cada vice vai ter a bandeira amarela, vermelha e a verde, o farol. Sei que lá, quando tiver farol vermelho, o cara é demitido, etc. Ó, por enquanto, meu amigo, que a gente sabe que as dívidas do São Paulo só cresceram, que as dívidas do São Paulo são enormes. Eu não sei se é verdade ou não. O balanço do São Paulo geralmente era publicado no site. Dessa vez não foi publicado no site. Quero ver onde foi publicado. Quero receber pra ver o balanço. Você entendeu? Então, assim, fica com essa história aí. Ah, vai fazer projeto de estádios. Não fala, faz. Não fala. Quem já plantou em um monte de lugar, porque vai levar pro conselho, sei lá. É bobagem ficar falando que vai fazer. Faz, cala a boca. Chega lá no dia, apresenta o negócio. E já viu, era. Exatamente. Não fica falando, fica iludindo o torcedor, não. Não fica alimentando. É verdade. Não fica alimentando. E outra, também se é pra fazer, que seja pra fazer da maneira mais límpida, cristalina, ética e financeiramente viável pro São Paulo. Sim. Senão, deixa do jeito que tá. Deixa do jeito que tá. Que Malemar, se for inteligente, sabe explorar o jeito que tá o estádio e ganha dinheiro do mesmo jeito. Sim, lógico. Ganha do mesmo jeito. É só não tratar o torcedor como imbecil. Não achar que o torcedor é rico, que o torcedor é milionário, que as coisas não são assim, não. É bom, eles tiveram uma noção disso daí, né? Aumentaram muito o preço do ingresso e o São Paulo, o São Paulino não respondeu a isso, né? É, apesar de o time tá mal, o São Paulino também viu o preço do ingresso aí absurdo, né? Não, ridículo. Não tem como pagar isso daí, pô. E não vou dar parabéns porque baixou, porque também não deixa de fazer a obrigação. É verdade. É, obrigação. Porra, mas... corrigiu um erro. Hoje em dia, corrigiu o erro, nego chega e fala assim, pô, meu, eu sou honesto com você. Pô, olha que legal, você é honesto. Você me roubou, mas você tá devolvendo. Valeu, você tá bom. Uma informação agora aí que não é de São Paulo, Sombra, mas eu acho que é do interesse do São Paulino também. Ah. Que fala a respeito do Cruzeiro, né, que é o próximo adversário de São Paulo na Libertadores. O diretor do Cruzeiro aí foi enviado aqui para São Paulo para tentar a contratação do Lucas Lima do Santos. Eu vi isso aí, rapaz. E o cara tava lá tentando aí a todo custo aí fazer uma proposta para que o Santos pudesse ceder o jogador, para que ele pudesse ser inscrito hoje. Mas você viu os valores? Sim, eles ofereceram a princípio 8 milhões de euros, mas dizem que a cifra já teria aumentado aí, acho que para 14. Não. 14 milhões de euros por 50%. O Cruzeiro, Lucas Lima, ofereceu pro grupo do Iem. Porque é o seguinte, porque assim, o Lucas Lima tá dividido da seguinte maneira, ó. O Lucas Lima tem 10% ligado ao Santos. Sim. 10% que é do empresário dele. 10% é o empresário dele e 80% do fundo. Da Doyen. O Cruzeiro, segundo o Globo Esporte, teria feito uma oferta de 14 milhões de euros. Vaza daqui, euros. Por 50% do atleta. Mas escreveu hoje ainda. Por 50% do atleta. Hoje. E... O Santos, como ele não tem o direito econômico, mas ele tem o direito federativo, vetou. Vetou aí, eu li isso daí. Vetou. Eu li que o Santos, eu li alguma coisa, não, eu não cheguei a ver toda a notícia, mas que o Santos vetou a ida. Não, vetou. Pro Cruzeiro. O Modesto, ele falou que ele não tem interesse e que o acordo com o empresário e com o jogador é que ele permaneceria no Santos até a janela do meio do ano. Mas tem um acordo, né, que prevê, se em caso de boa proposta no meio do ano, tem que ser liberado. Não, até o meio do ano ele falou que fica. Até o meio do ano, sim. Né? Levou, sim. O quê? Lucas Lima. Quem levou? Aí, vê a foto. Cruzeiro. O Cruzeiro. Mas esse é o Lucas Lima. É o Lucas Lima. É o Lucas Lima, marido da Sandy aqui, pô. Não, o jogador aí, ele foi vetado, RGI. Eu acho que o Santos fez bem. Pode. Porque, querendo ou não, é um jogador importante. E, como a gente já falou aqui, o Campeonato Brasileiro não vai parar por causa da Copa América. O Santos vai ter o jogador aí, pelo menos, durante, acho que, no mínimo, umas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Com certeza, o jogador vai atuar pelo Santos. É verdade. Aproveitando, se eu pudesse falar um pouquinho do Santos aí, para analisar aí o... Dá uns parabéns aí pro RG. Paga pau mesmo, trouxa. Ah, não, porque é assim, ó. Do jeito que eu vejo futebol, eu acredito que se o Santos arrumar a casa aí, pagar o pessoal, vai perder algumas peças mesmo, como o Lucas Lima, vai acabar perdendo mesmo. Mas se ajeitar a casa, esse time do Santos é muito bom, hein? Dá pra chegar, hein? Concordo com você. Eu acho que chega e chega bem mesmo. No Brasil, para o brasileiro, como é muito longo, claro que vai perder peça e claro que vai ter que trazer peças também. Porque não é o Santos, todos, né? Quem almeja não tem outro recurso. Agora, lógico. Esse time, eu acredito que dá sim para a Copa do Brasil. Essa molecada aí, pô, esse Giovani aí, o Cicinho lateral lá, pô, rapaziada joga muito. Tem uma molecada boa, de braço, tem uma zaga boa que tá se revelando aí. Melhor do Brasil. A mescla ali é interessante, né, RG? Tem os caras veteranos aí que estão batendo uma bola, tem a molecada boa. Mano, pra brasileiro, eu acho que falta. Ricardo Oliveira, junto com o Robinho. Deu liga, né? Pra brasileiro, acho que falta um pouco, porque brasileiro você precisa de muito elenco. Também acho que falta elenco. O Santos é um time bom de 11. Falta elenco. O Palmeiras, eu acho que tem mais condições de fazer um brasileiro melhor que o Santos, aliás, porque tem mais elenco. Aliás, eu vou te falar. Eu acho que problema de elenco, desculpa interromper, mas eu acho que o problema de elenco todo mundo tem. Inclusive o Corinthians, tá, mano? Você falou que não. Eu não falei que não tem. O Corinthians, ele tem o melhor elenco do Brasil, mas isso não quer dizer que não precise de peças para reposição. Então, eu acho que, assim, tem os problemas, um exemplo, porque colocar o Luciano aí para jogar... contra, numa Libertadores aí, contra o... que seja ele aí, esse time do Paraguai, do Guarani! Mas nesse setor, amigão, aí você tá equivocado. Todo, mas esse time concordo. É muito... esse Luciano é muito fraco. Peraí, uma coisa é você fraco. Falar, por exemplo, que o Corinthians não tem, talvez, um zagueiro pra repor o Gil, aí eu concordo. Agora, falar de ataque, desculpa. A primeira opção de ataque naquela posição é o Emerson Sheik. O suplente imediato dele é o Mendoza. A terceira opção, eu colocaria o Malcom, tá certo? O Tite tá jogando com a quarta opção, que é o Luciano. Mas ainda tem o Romero que não conta. Mas, Bidóia, no caso aí, nesse caso, eu acho até que... Do meio campo pra frente, o Corinthians tá bem. Nesse caso, eu também acho que o Corinthians deu azar de, no mesmo jogo, os dois jogadores da mesma posição serem expulsos. Claro, isso tá na cara. Agora, pra zaga, eu acho que o Corinthians não tem aí um zagueiro que possa suprir o Gil e o Felipe, tá certo? Tem o Rodrigo Santos, tem o Iago, concordo. Mas acho que falta um pouco de bagagem na Libertadores. O grande questionamento, as laterais, deixa a desejar. Com relação a elenco, pode notar, é sempre isso. Você perdeu um jogador, põe outro. Aí perdeu no outro, põe outro. Você tem elenco. Quando você precisa usar três substituições ou quatro substituições, aí é que você vê que você não tem elenco. Ô Bidóia, agora o São Paulo perdeu aí o Kardec machucado no meio do ano. Você é a favor do São Paulo ir atrás de um centroavante para jogar o resto do ano? Ou você é a favor do São Paulo dar chance pro garoto João Paulo ou pro Joanderson? Artilheiros da base. O São Paulo tem que dar chance, né? Cadê a molecada do São Paulo? O Santos apresenta moleque todo ano. E o São Paulo apresentava também. Por que que os meninos do São Paulo... Onde estão a molecada do São Paulo? E a meu ver... Esse João Paulo, se eu não me engano, você tá falando do menino que arrebentou aí na Copa São Paulo. Esse João Paulo aí, se fosse jogador do Santos, já tava jogando o Campeonato Paulista. Já tava jogando, já tinha jogado. E leva gente. Com certeza. Então tá na hora, sim, de dar oportunidade. Quarta-feira, palpite, São Paulo e Cruzeiro. Vai lá, ô Bidóia. São Paulo 2-0 aqui. 2-0? 2-0. Jogo da TV que o Corinthians vai passar. 2-0 é um bom resultado. É um bom resultado. É ótimo. 2-0, acho que classificou. Não bom mata, resultado. Mas é muito bom. Ah, mata. Não mata, mas alegre. É que se você faz 2-0 e você faz um fora, você obriga o outro a fazer 4. Então, aí acabou. É praticamente impossível. Um gol fora é praticamente impossível. Diga. Antes de encerrar aí, eu queria pedir aí pra ficar na lista de reserva aí do poker. Tem condições ainda ou não? Tem sim, fica na linha aí. Você pode entrar na lista de espera. Eu queria mandar uns abraços também, pode ser? Pode. Eu queria mandar um abraço aí pro Levinha da Vila Industrial. E pro Mael aí do Parque Novo Mundo, lá das casinhas aí. Queria mandar um abraço, são ouvintes aí seus aí. Valeu, beleza, mano. Valeu. Boa, Mael. Velho. Obrigado. Tudo de bom pra você, cara. Ô, mano. Oi. Ainda tem a promoção da Bozano aí? Tem, mano. Basta falar a frase aí. Me ajuda aí, mano. Pô, toda hora. Me ajuda aí, ô. Tem que falar, mano. O mano parece casa de caridade. Vamos agora. Lá, só a nova linha Bozano. Só a nova linha Bozano. Me garante um barbear? Me garante um barbear. Fala a última palavra, velho, porra. Ô, velho. Lembra do Ronaldo, mano? É a verdade. Eu não lembro dessa frase toda. Fenomenal. Fenomenal. Fenomenal. Olha, uma vergonha ter que ditar pro cara. Ô, amigão. Acho que é mais de 10 anos, velho. Não, mas é nosso ouvinte. Eu vou dar um boi pra ele. Oi? A frase era outra. Ah, mas aquela lá era... Não, mas aí era do Kid Zania, mudou agora, porque acabou. Não, mas é que vocês fizeram semana passada com a mesma frase, mesmo não dando mais o Kid Zania. Não, negativo. Voltou pra essa, velho. Não, senhor. Então tem que guardar essa frase, tá bom? Tá bom, então. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Fique na linha, um abraço. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, que tem o oferecimento do Grupo S, um nome construído com história. E já que o mano tava falando da Bozano, né, mano? Opa, vamos lá, Sombra. É, malandro, RG, barbeado, feliz. É, o campeão, dia, né, RG. Hein, mano? Hoje era dia, com né, certeza, véio? Mano. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Fomos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele que tá gasta, surrada, quebradiça, vai ficar top, cara, vai ficar com cara de modelo, tá bom? Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Vai pra balada, vai pra academia, vai trabalhar, enfim, é top, cara. Você faz aquela franja esperta, aquele moicano legal pra caramba, é isso aí, cara. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Não tem nada mais deselegante do que no final do dia o cara tá fedendo, parecendo uma coberta de mendigo. Cara, com aquele bração levantado no trem, no metrô, no busão. Nossa senhora, tem que se cuidar, galera. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E nesse momento tá rolando o Estádio 97, o pedágio Estádio 97 sem parar. É, o Motinha tá na Zona Leste de São Paulo, lá na Avenida Salim Faramaluf, com a Rua Padre Adelino, ao lado do Cabral, no Tatuapé. Toda a galera do Sem Parar tá por lá, tá bom? Você passa por lá e ó... Vão concorrer a ingressos para a festa junina do Energia na Veia, que tem shows do Fábio Júnior e do Traje a Rigor, além dos DJs do Energia na Veia. Passe por lá, Avenida Salim Faramaluf, com a Rua Padre Adelino, Zona Leste, o Motinha por lá. Santistas, passem por lá também, daqui a pouco vão colocar uma galera no ar, principalmente Santistas passando no pedágio, tá bom? Olha, ali o quarta parada, logo do lado, é só eles levantarem da cova e partir em direção. Isso! Hoje tá bom, tá ruim pra você hoje. Ele tá morto o seu time, velho. O meu não, meu time joga a quarta na Libertadores. Vai se ferrar. Chupa Domênico. Olha o que o Domênico falou. Só pra não perder o costume. É, ele chupou mesmo, mano. mas você não dá, mano, desculpa. Olha, já o chupa delivery, hein? Atenção. Tem água aí? Água? É. Pra quê? Ué, tá me dando dor de cabeça, velho. Comeu muito torresmo, Azedão? Ó, rapaz. Cadê o Santistinha que trouxe? Olha lá, Domênico, o cara escreveu ali, defesa duvidosa. Vem aqui, ó, traz aqui. Pelo amor de Deus, para com isso. Vem aqui, ó. Trouxe uma faixa de campeão, velho. Fecha a porta. Ah, é novo ele, hein? Qual o seu nome? André. Faz a faixa aí, André. Vai, ó. Dá uma faixa pra gente, ó. Aí, Azedão, é nóis, ó. Santos do Sempre Santo. Ó. Lê aí, Azedão. Campeão paulista, chupa Domênico, seu trouxa. Não, lê a faixa só, Azedão. Campeão paulista 2015. Isso. Vira atrás, ó o nome do David Braz aqui, ó. brilhando, né, velho? David Braz. Ah, o David Braz. A gol do David Braz foi demais, hein? Ah, mas todo mundo tem seu ídolo, né? Não, mas o David Braz, o David Braz jogou um baita paulistão, hein? Todo ele mundo fez um tem belo seu campeonato. Ídolo. Pô, ele jogou muito a bola. Mas é muito estabanado. É que existe uma mágoa. Jogou mágoa. Isso é fato. Entre Palmeiras e David Braz. Existe uma mágoa. O David Braz tinha saído, aí o Palmeiras não tinha sido reembolsado pela saída. O David Braz no Flamengo também não tinha jogado nada. Não, tiveram briga na justiça. Mas, Zedão, quem jogou mais, o David Braz ou o Clebão? Ah, o Braz. É que o Braz saiu do Palmeiras pra ele. Você falou de coração isso pra ele? Eu não falei pra ele. Ele saiu pra ir pra time grande, né? Tá louco, né? Peraí, o que foi, Zedão? Ele saiu do Palmeiras pra ir pra time grande, é evidente. Quem? É isso. Alô? Alô, José? Isso, ele? Oi, aqui é o Jair, eu sou da equipe Globo de Pesquisa. Queria saber, a gente pergunta sobre a programação, o que, que você assistiu aí durante a semana. Você assistiu televisão no final de semana? Esse final de semana. Oi, desculpa, cortou, fala de novo, por favor. Só futebol. Você assistiu, o que, que você assistiu de futebol? No, foi sábado, foi domingo? Mas você assistiu... Nem era jogo, que eu não assisto a jogo, era pisa na bola demais. Mas você assistiu o quê? Qual jogo domingo? O meu que corrente de São Paulo domingo, né, amigo? Quem é que já passou domingo na Globo? Só passou um jogo? Não, é, mas qual jogo que passou? Só pra anotar aqui na pesquisa, só. Quem foi? Acho que o Palmeiras Santos, né, coitado? Então chupa que aqui é Santos, seu trouxa! Vai se ferrar, David Braz! Aí, Gilé, balançou gostoso, né, seu trouxa? Vai, RG, vai, ajuda aí, pô. Vai se ferrar, rapaz. Ô, Geleia, você foi vítima aqui do Chupa Delivery, Geleia. Aqui no estádio 97, cara. Quem tá falando aí? Então, é o Azedão, Geleia. Então, deixa eu ver quem foi o teu amigo que escreveu aqui. Sei deixa lá, eu ver. Você tá ouvindo aqui, ó, é o Estádio 97. Você conhece o Arivaldo? Arivaldo é o único que é safado. Então, o Arivaldo, que mora lá em Santo André, ele mandou o teu nome, o teu telefone, pra mandar um chupa dele. É, manda lá pro Geleia, falou esse palmeirense chato do cacete. Vulgo Geleia, José Rosan. É o seu nome, ô Geleia? Bonitinho. Ô Geleia. Ô Geleia, você ficou muito chateado, Geleia? Não, nem um pouco. Mas ficou... nós pegamos o pênalti pra fora, né? Semana passada. Na hora que os caras. Semana passada lá. Qual foi o palavrão que você disse na hora que os caras mandaram o pênalti pra fora? Não, eu não mando sempre. Tá certo. Ô, Geleia. Então, obrigado aí por participar de uma maneira legal aí do Chupa Delivery. E fica o chupa, né, da torcida santista pra você. É, um chupinha, né? Agora, liga e vai reclamar lá com o Arivaldo, viu? É, safado aquele Santista tem vergonha. Safado, né? Santista e PT. É, mas então chupa. Chupa, Geleia. Não tem jeito. Véio. Hoje você chupa, velho. Ah, e se o torresmo tiver duro, você continua chupando. Falou, Geleia. Falou, cara. Um abraço aí do Estádio 97 pra você. Valeu. Levou no esportivo. Delivery. É, o Chupa Delivery é assim, de repente entra no ar, pega de surpresa. Bacana. O Azedão. Oi. É, eu fui parcial, né? Eu não consigo imaginar o Azedão passando trote, ele passou hoje. Não, é porque eu tomei umas ontem, tô feliz, né? Ei, RG! Mas você tá feliz você pelo muito, seu Azedão. Desempenho jornalístico? Não, porque eu. É, exatamente. Eu trabalhei bem ontem. Você mandou bem ontem? É, aí quando acabou o jogo, eu quando falei. Quando você foi? Vou beber alguma. Tava né? Praça Independência lá? Eu tava lá no camarote lá do presidente da vila. Ah, você tava no camarote? Transmitindo o jogo, é. Ah. Tá com a camisa do Santos do meu lado? Não, é, porque quem? Eu tiro... Não, os torcedores do Santos. Aí os porquinhos, tudo com. Os tristes depois, os palmeirenses, né? É, palmeirense. Imagina os porquinhos. Zedão, na hora da transmissão, quando saiu o gol do Santos, qual foi a vossa reação? Eu imaginei o Arouca de calcinha tomando chibatada, né? Na boa, assim, o que acontece. Né? E se você pudesse dar um recado hoje pro Aranha e pro Arouca, o que, que você falaria? Aranha, você achou que a dengue ia ser a pior coisa da sua vida, né? O Tá louco por lá na delegação, Palmeiras é grande. Se você soubesse como eles estão preocupados com você, velho. Eles estão ganhando dinheiro lá, pelo menos. Também não estão recebendo, né? Ah, mas o Zedão também é muito bem remunerado. Falando que os caras lá estão muito preocupados de ter ido pro Palmeiras. Nossa, estão tão preocupados. Estão recebendo. Ah, eu só não entendi esse negócio que você falou da dengue. Repete. Não, o Alan achou que a pior coisa da vida dele ia ser a dengue, né? É, mas tá recebendo lá. Agora ele viu o Robinho. Mas lá ele recebe em dia. Aonde? Aonde? No time, lá no Verdão. E quem é o campeão paulista? O Santos. Ah, então bate palma, vai, Alan. Eu já falei que foi bom, Cícero. Parabéns a vocês. Mas só, velho. Tem nada mais pra dizer. Olha, é muito folgado, viu, Jojo? Não dá bola pra esse vovó, posso falar, vovó? Fala. Eu fiquei triste, mas fico feliz com o meu time que tá evoluindo. E tem elenco pra ganhar. Eu vejo uma luz no final do túnel e não é trem. Agora, eu fico triste quando eu perco pro Corinthians, pro São Paulo, entendeu? Os gambá, né? Time grande? Como assim? Santos, tá pesando no Azedão? Não, não falei time grande. Foi o que você deixou entender. Não falei nada disso. Mas o Santos é um rival à altura, É um clássico também. Mas foi um clássico, mas eu prefiro não perder para o Corinthians e São Paulo. Olha, posso falar? Teve mais merda de público no Playball da Pompeia do que na Vila Belmiro esse ano, viu? Se perdesse o Corinthians, tava muito puto. Mas não cabe, né, vó? Mais gente que é necessário lá, né, vó? E quem evolui é dengue, né, vó? Nunca foi picada. Olha, não brinca com esse troço, não, que esse troço aí tá feia a coisa. Tá matando os caras, velho. É, esse negócio da dengue. Ó, eu pensei a semana passada que eu tava com dengue, cara. Ô, mano, que isso? Quem tá com dengue, Sobral? Quem tá com dengue é o Sereta, sabia? Sereta? Não. Apitou o jogo ontem com dengue, velho. Falei com ele de manhã. É mesmo? Mas eu tô falando sério, você tá falando sério. Tô falando sério. Parece que tá falando sério. Quer ligar pro Sereta e perguntar? Ele tá com dengue, velho. Ele falou pra mim. E é verdade que abriu praticamente quase. Ele ficou. Quebrou quase a coluna dele. Eu perguntei pra ele. Eu falei pra ele ainda. Falei, mas você tá cagando mole, mano? Eu falei assim. Ele falou, não. Pô, dengue não dá esse sintoma. Falou, eu só tô com dor aí. Mas aquele golpe de karatê. Ele parecia o Kiko, gentalha. Ele falou, ele atingiu o meu bumbum. Ai, que gostoso! Pelo tamanho, você viu o tamanho do Dudu do lado do Sereta? Nisso, quando o Dudu foi expulso, o cara levantou a camisa, você viu? O cara tem tatuado um livro. É verdade, você viu que loucura. A barriga do cara é toda escrita. Ele tatuou o Velho Testamento na barriga. Por que o Giovanni foi expulso, hein? Quem tem um livro? O Giovanni foi expulso por quê? Você não viu? Aliás, vou posso ser sincero. O Dudu quando foi expulso. O Dudu também não nos desculpa. Ali é jogo. E vou dizer a coisa, teve um lance lá, o Portugal, que poucas pessoas falam, porque acho que talvez a imprensa não gosta muito do Palmeiras e isso vem se evidenciando. Não é isso. Vai reclamar de pênalti. Deixa ele falar. Não, inclusive o... Desculpa, o cara da Globo lá que falou que foi pênalti. Opa, no zagueiro do Palmeiras, puxou a camisa lá do Hugo. Eu não concordo, Hugo. Não, marcar, não se marca, tem que marcar o pênalti, tem que dar cartão pro cara, meu amigo. Mas não adianta quem marcar, Domênio. Ah, então, mas Palmeiras ali, não marca RG, de pênalti, RG, porra. RG. Ó, o velho, bateu o binguelo. Olha que desrespeito, fica quieto, AGP. Não, RG, mas uma coisa, outra coisa, vocês ganharam nos pênaltis, tudo bem. Agora, num jogo normal, acontece um pênalti, eu queria saber se não se borrar todo você. Aí você não ia ficar com esse papinho. Não faz. Não fala porque acaba o jogo que você termina. Mas não fez. Porque se tiver. Domênio. É que o senhor tava no velório. Se eu tivesse vendo o jogo, o senhor não tava com essa tranquilidade hoje. Respeita o Jojo, viu, AGP? Ele viu dois velórios, o do porco, à noite, e o outro do seu amigo. Não tem velório nenhum do Palmeiras, não, filho. Tem velório nenhum, não. Que o Dudu tem uma letra de uma música de pagode tatuada. É do Peixote lá. Que beleza. Saudade de nós. Mas tinha aqui. Quem é que tinha uma favela? Uma favela tatuada na barriga. Era um jogador. Não, não era a favela. É a Geise que tirou a camisa. Parece uma favela tatuada, mas é só um jogador do Palmeiras. Aquele volante que entrar no ar um dia aqui, um jogador Figueirense. Jogador do Palmeiras. O Vida França. França. É o França, parece um gibi. Teve problemas lá no Figueirense também, viu? Teve problemas em todo lugar que ele esteve, ele teve problemas. Inclusive, um abraço pro Egídio, lateral esquerdo do Palmeiras, que foi no meu show quinta. Gente boa. Mas pagou, não? Eu fiquei claro. O seu show é onde? Obrigado, Sombra. Toda quinta no Picadeiro, às 9 da noite. Obrigado, Sombra. E o Egídio foi lá, prazer, falei com ele. Vamos sortear dois pares de ingressos do seu show pra quem passa lá no pedágio do Estádio 97? Perfeito, combinado. Vamos. Ô, Mota, tá valendo aí, ó, dois pares aí pro show do Rudy Landucci, lá no Picadeiro. Rudy. Por favor, hein, Mota? Obrigado. Lá no pedágio. Aliás, o Rudy vai fazer o show dele no resort, hein? O maior prazer. Vai sim. E ó, tem Aguinaldo. Tem um dançarino agora. Dançarino? Tem um ator também. Tem muita coisa nova. Paulo Ricardo cantando sertanejo universitário. Quem é o seu produtor? A minha produtora é a Márcia. Ah, agora é a Márcia. Mudou, aquele chato saiu. Você tem um staff grande, né? Você tem assessor de imprensa. Não, e ontem o manager. Eu estreiei lá no Palmeiras, que eu fiz o show antes do jogo lá. Depois você não fez? Estreiei a Dona Olímpia. Não, depois não tinha clipe. Vovó Olímpia? É, a vovó Olímpia participou do show comigo. Ela ficou com vergonha de entrar no palco, mas ela falou. E ela participou, mesmo? A estreia da Vó Olímpia, ela vai estar no resort. E né? O Alexandre, dono lá da casa, deve estar feliz da vida, né? Deve estar rolando dentro. O Alê, eu não conheço o Alê. O Alê é santista doente. Meu amigo Marcos Klein estava lá. Ele fez todo o negócio. O Klein, a galera do Tijuana, Romão, abraço pra todo mundo. Aliás, o Sombra, falando em show, essas coisas... Você vai ir? Amanhã, rapaz, vai ter um negócio bem legal, é que eu, junto com o Viviane, com uma série de profissionais muito legais, fizemos um podcast, amanhã vai estar, a gente vai lançar amanhã, um podcast chama-se E Se? E Se? Esse podcast é muito legal, pra quem gosta do Ayrton Senna, cara, vai se emocionar. Tá. Então amanhã a gente vai lançar esse negócio aí, eu vou divulgar depois. Aviso com certeza. Ô, vem cá. Muito legal, cara, você vai ver. Acredito. Show de bola. Tudo que você está envolvido é legal. Você sabe esse negócio do E Se? E se o Ayrton Senna tivesse continuado, todo mundo veria que o Schumacher foi muito melhor. É isso que eles vão chegar nessa conclusão. Vai nessa. Vamos falar agora de coisa muito legal. Deixa eu contar um negócio pra vocês, viram que coisa louca? Pode até ser que não aconteça. Coisa louca. O presidente do Flamengo e do Fluminense tem uma reunião hoje na Federação Paulista de Futebol. Pra ver se pode jogar o Paulista. Pra ver se eles podem jogar o Paulista ano que vem. O presidente do Flamengo e o presidente do Fluminense. É sério isso? Sério? Não pode ser verdade isso. Verdade. Sério? Eles vieram pedir pra jogar. Sério? Eu vou te falar, em termos de imagem. Vai cair aqui. Com futebol paulista. Vai cair aqui. Vai cair. Sensacional. Com futebol paulista. Não é possível, velho. É legal. Com futebol paulista. Seria legal. Sensacional. Você pensou Fluminense, futebol... Flamengo, Vasco e Botafogo aqui? Não, Vasco e Botafogo não, só o Flamengo. Por que você não quer? Não, eles querem vir. Agora, pro futebol carioca seria o fim, né? Aí isso funciona mais como pressão psicológica. Eu duvido. Se o Flamengo jogar no Pacaembu, gente, vai ter 20, 25 mil pessoas por jogo. Duvido, não sei, duvido não. Que aconteça. Em São Paulo? 20 mil pessoas? Depois de Corinthians e São Paulo, Lota. Lota. 20 mil. Mas o Flamengo não ganha do Água Santa. O Água Santa ganha do Flamengo e Diadema. E no Pacaembu também ganha. Vai cair aqui essa porcaria. Flamengo no Pacaembu, lota. Lota? Mas eu duvido que isso aconteça. Não sei, não se lota não, hein? O Bahia lota. Eu acho que deviam deixar o Barcelona jogar. Pra ver se consegue tirar o Santos da final, né? Falar em Barcelona, Zedão, queria dar um recado importante daqui da Singapore Airlines pra você descobrir os encantos de Barcelona. Sabe por quê? Olha que promoção legal. Em classe econômica, você pode viajar pra Barcelona pela Singapore a partir de $808. $808. Classe executiva a partir de $2,488. E você também pode explorar Singapura, que é a cidade da diversidade, viajando em classe econômica a partir de $1,488 e em classe executiva a partir de $4,888. E lá no Singapore Airlines, na singaporeair.com, você vai descobrir uma infinidade de destinos na Ásia, como Indonésia, Japão, Tailândia, e tudo isso em classe econômica a partir de $1,588 ou classe executiva a partir de $4,988, tá bom? Informações singaporeair.com. Ou consulte seu agente de viagens. Agora, Barcelona, $808. Tá show de bola, hein? Valeu, Singapore Airlines. Aqui seria muito legal ter Flamengo e Fluminense disputando aqui. Seria mesmo, hein? Tá rolando, pedágio estádio 97 sem parar. Lá na Avenida Salim Faramaluf com a Rua Padre Adelino. No Tatuapé, ao lado do Cabral. Concorra a camisetas, bonés do estádio 97. Você vai concorrer também a ingressos da festa junina do Energia na Veia. Vai concorrer a ingressos do stand-up do Rudy Landucci. Então passe por lá. O Mota tá lá e daqui a pouco vamos colocar uma galera ao vivo aqui no ar, tá bom? Estádio 97 da Energia 97, que tem o oferecimento, Benjamin, do Grupo Esser. E se você quer mais qualidade de vida, então venha conhecer o Le Village na Casa Verde. Um bairro que é pura tradição, projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. É, amigão, esse é mais um lançamento do Grupo S, empresa reconhecida pela qualidade. Então não perca tempo, venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Venha visitar o apartamento decorado na rua José de Brito de Freitas 295 ou acesse esser.com.br/levilage, village com dois L's, hein? Ou se você preferir, pode ligar. Liga agora aí que tem gente para te atender. 3951-3888. 3951-3888. Amara Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser. Manda um abraço pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil, pra toda a família Esser Zombinha. É isso aí, é isso aí. E ó, torcedor do Santos, hoje promoção legal aí do resort do Estádio 97, hein? Até as 8 da noite. Quem fechar o resort do Estádio 97, ganha a camisa oficial do Santos. Tá certo, velho? É isso aí. Telefone 2896-4665. Ligue agora. Fale lá no plantão da Lotus Travel. Resort do Estádio vai pegar fogo. De 22 a 24 de maio no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Você pode ligar agora. Parcelar em 6 vezes, tá bom? Boa. Apoio de Acacineira, Edu Botões, também apoio da futeliga.com.br. Acesse e marque jogos pro seu time de futebol amador. E apoio da Madrugão Suplementos.com.br, mano. É isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar os seus produtos para aumentar a sua massa muscular ou, quem sabe, emagrecer, basta acessar. Anota aí, amigão. madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com um frete grátis, tá bom? Perfeito, vamos ao telefone? Bora. 3284-7097. Vai tocar aqui o Asdrubal. Alô? Alô? É, quem fala? O Márcio. Ô Márcio, tudo bem? Tudo bem? Márcio do quê? Márcio Charles de França Ferreira da Silva. Charles? Márcio. Desculpa, Charles? Márcio Charles? Não, é Márcio Carlos. Carlos, hã? Ah. Isso, de França Ferreira da Silva. De França Ferreira da Silva. E quantos anos, Márcio? 34. RG. Sim. 3.4. Sem graceja, RG. Hoje? Senão eu não vou achar legal, hein? Hoje? Ah, hoje. Depois do jogo de ontem? Olha lá, hein, RG. Já não achei legal que você salvou a hora da outra hora. Vou dizer um negócio assim, Dudu. É, você não salvou ainda a hora, vai. Não, mas os torcedores de Santos lá, Dudu. Ah, o que que tem? Tudo cheio. Tanto bater palma pro time, cheio de calos na mão, velho. Concorda comigo, Dudu? Busquei, mano. Hein, Dudu? Essa foi bem, foi bem. Foi tá bom, Dudu. Concordei, mas não achei que você salvou a hora, não. É um espetáculo, Dudu. Não. A galera aplaudiu o espetáculo. Foi um jogão, foi. Dudu. Foi um bom jogo, foi um bom jogo. Ô, velho, qual que é o bairro aí? Itaim Paulista. Itaim Paulista. Zona Leste, Itaim querido. Paulista. Isso. E o time aí, tinha um comércio ali na Avenida Tito. Tito. Até o Itaim tem Paulista, o Palmeirasão, hein? Desculpa, quantos paulistas tem? Sei lá, um de ontem. Quantos? Nos últimos 7. Peraí, pergunta, não, não, não. Você sabe tanto de Santos, vamos lá. Quantos paulistas tem ganhando ontem? Ah, a RG sabe, pô. Não, RG, conta muito aí. Bem, mano. Foi o 20º título de vocês, né? É, então, passamos você. Não, não passou. Ainda tem um a menos. Moralmente, chupa, passou. Trouxa. Ah, chupa, trouxa. Ô, oh, velho, qual que é o time aí? São Paulo, mais querida. É São Paulo aí. Mais querida? Ah, é, vamos, vamos. E aí, São mano? São Paulo mais querido, rapaz. Não, aí, não, você falou São Paulo mais querida. Mas depende do time que você torce. É a equipe mais querida. Bom, tudo bem. Aí tudo bem. Por que vocês ficam nessas assim, o mais querido ou a mais querida? Por que fala o Palmeiras e não a Palmeiras? Como a Palmeiras? Não é a Sociedade Esportiva Palmeiras? Sim, mas aí tem que dizer a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então por que chamam a Portuguesa e não o Portuguesa? É que nem hebraico o clube, não é o hebraico. É a Portuguesa, não é o Portuguesa. Não, porque é a Associação Atlética Portuguesa de Desportos. O senhor tem razão. A Portuguesa. O senhor vai ter razão. A hebraica, o clube? É o hebraico. Não é o hebraico. É a hebraica. Não é o clube, é a Associação Esportiva Palmeiras. Se é a Sociedade Esportiva Palmeiras, seria a Palmeiras. Olha, o Santos ontem enfrentou a Palmeiras. Apesar que hebraica termina... Sim, pela lógica é. Não, aí você tem que dizer a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Santos onde enfrentou a Palmeiras. Pô. Mas então. Ah, errado. Então por que não falam o Portuguesa? Porque não porque tem. Você não tem um argumento satisfatório. Porque não tem o Portuguesa. Por que não tem? Você tem que aplicar a mesma regra, Associação Atlética Portuguesa. E se não fala esse nome completo, por que você fala a Portuguesa e fala o Palmeiras? Porque a palavra é feminina, a Portuguesa. E Palmeiras é masculina? Sim, pode não ser. Não é uma árvore? Mas não, Palmeiras não é árvore, cacete. É lógico que é uma árvore. Ah, Palmeiras time, porra. Não é e árvore. E a Portuguesa não é feminina também é time. Eu acho que Portuguesa é feminina. Ué, não, você tá falando de time ou tá falando de uma mulher? Não, mas tanto se aplica. A regra se aplica pros bem, dois. Pensei bem, analisa bem. Não, a regra se aplica pros dois. Não, não, que tem algum problema de falar isso aqui. Mas quem disse aquilo? A São Paulo foi ele, não fui eu. Não, ele falou, a mais querida, a equipe mais querida. Ah, é o mais querido. É que tem gente que consegue ver tudo feminino, né? Ah, mas é... É, vamos combinar, é a mais gostosa. Deixa eu falar, vamos conversar sobre time, de futebol, desse negócio aí, deixa pra outro cara aí. É verdade. Tá bom, Márcio, tá agora que acabou esse campeonato secundário... Não fala assim da Domênica não, menina. Agora que... Mas é verdade, Sombra, ó, não é despeito não, não é despeito, mas Sombra, na boa. Quem tá disputando a Libertadores hoje não pode se conformar com o Campeonato Paulista. Não, é brincadeira, né, bicho? Não, na boa. Não, é que nem você ganhar do teu pai um carrinho elétrico, bacana, etc e tal... Aí o outro vem lá com um carrinho de madeira para outro ficar. Campeonato Paulista hoje, Sombra, é asinha de frango na churrascaria, velho. Ninguém come. Mas para, RG. Para, o negócio toda. É bife Kombi, mano. Peraí, pra estar com essa moral dry toda em Libertadores, tem que ter time. O último campeão brasileiro, tá certo, da competição foi o meu, então desculpa. Então desculpa. Não, foi o Atlético. Para de mentir. Não, só foi com tradição. Da F5. Tô falando que esses times que vão pra lá e não passam vergonha. Que ganhar Libertadores e não ganhar o Mundial é a mesma coisa que pro motel e broxar, velho. Você é o discurso conveniente. Quando interessa, claro que a Libertadores não serve. Quando não interessa, a Libertadores não presta. Desculpa. Tem um país sede, tá certo? A Copa da França de 98, a França não disputou a eliminatória e foi campeã da Copa. Então chupa. Me desculpe. Na lambida aqui agora. Que para que você pode. Isso. Aonde, menina? Diga, Marcio, diga. Aí, ó. O que você acha a gente colocar o Souza como zagueiro, aquele volante que é lento e que não sobe no ataque, velho? Ah, você tá dizendo já agora contra o Cruzeiro? Esse improviso. Eu penso numa formação do São Paulo colocando o Souza de zagueiro ali e colocasse três volantes rápidos, que aí ajudaria o Ganso, jogadores que passam, hein? Mas vão jogar pra três volantes, viu? Vai jogar o Wesley, vai jogar o Souza e vai jogar o Denilson. O Souza não ajuda, o Souza não sobe, não ataca nunca. O Souza a movimentação ficar... dele é uma linha reta, ele nunca vai pro lado do campo, não movimenta. Mas olha, o Souza, Márcio, vai ter que marcar o De Arrascaeta muito de perto. Eu não vou nem... Assim, a questão é o seguinte, tá? Não vou dizer se você tem razão ou não, mas o Milton jamais poderia agora fazer um improviso desses num jogo de mata-mata, sendo que o São Paulo jamais jogou dessa maneira. E mais, seria um desprestígio gigantesco. Gigantesco ao Tolói, ao Dória, que não vai jogar, ao Lucão, você entendeu? Ia ser assim, como se, meu, você chegar e tirar um dos caras lá pra botar um improvisado, é a mesma coisa que falar assim, olha, eu não confio em você. Mas é assim que a gente teve o Valber no passado, Edmilson, tendo que ir jogando os caras pra trás, virou um bom zagueiro. Não, mas o Edmilson, o Dario Pereira... você concorda, o Valber foi pra zagueiro, mas vocês lembram se eles foram adaptados no mata-mata de Libertadores ou foram em jogos mais agora mesmo fica complicado, mas se você colocar Rodrigo Caio, Thiago Mendes e o Denilson como primeiro volante ali mais próximo do zagueiro... E outra coisa, melhor, né? Improvisar lá naquela época lá, que você tinha Palinha, Raí e Miller... Né? Era mais fácil, né? Que falar assim, se eu tomar dois lá na frente, os caras fazem três, né? Isso é verdade, e aquele canto, como que tomar uns 3, 4 lá atrás, lá na zaga, lá no campo do adversário, e aqui a gente virava o placar, né? Exatamente, né? Agora, pô, hoje o São Paulo não é esse time aí todo, né, cara? Aquele tempo lá... Eu acho que é montagem, que se você perceber que só tem cara, só sempre coloca cara lento pra jogar do lado do Ganso. O Ganso não pode sair, você coloca cara rápido pra jogar. Thiago Mendes foi disputado, ele coloca o cara... Não coloca o cara pra jogar. E quando coloca, quer colocar ele de atacante. Normalmente ele entra como meia pra frente. Mas vamos torcer agora pra quarta-feira. Os caras terem uma boa vontade. Eles tiveram duas semanas treinando. Quem sabe, os jogadores disseram que o treino do Milton é muito bom. Entendeu? Então, mais corrido. E espero que... Que nem o Tite fala que o mano tem o Tite é foda. É fogo. É. Ele falou que o treino lá é mais disputado do que o jogo, né? Porque quando chegar o jogo fica até moleza correr. É, mas disseram que agora o treino tá mais brigado lá. E outra coisa, hein? São Paulo vai ter mais de 60 mil pessoas no Morumbi, deve esgotar os ingressos. E torçamos para que sejam 60 mil incentivadores. Não os corneta. Não 60 mil críticos. Entendeu? Mas isso depende do jogo, porque na hora do jogo, Não adianta se o time tá mal, a vaia, ela só piora a situação. Se às vezes você tá no jogo, você vê que o time tá mal, não adianta, você não vai conseguir resolver com vaia. Com a crítica naquele momento, que é a vaia, você não vai resolver. Tá mal, mas bicho, vambora, porque depois lá no jogo de volta, quem pode tá mal é o outro e também ser vítima das críticas do seu próprio torcedor. Então se você tem que tá lá, seu time não tá legal, mas apoia, incentiva. Jogador que às vezes errou dois passes, se a torcida pega no pé no terceiro, na terceira vez, ele vai sumir, ele vai sumir. Ela sobe pro jogo, não pegou na bola, já quer jogar, soltar ela, nem leva. Assim que às vezes é um pé no saco, você vê lá o time jogando nada, bolinha, os nego mal pra caramba, é complicado, mas meu, tem que se segurar e tem que incentivar. Tem que incentivar, faz de conta que não tá acontecendo nada de errado e tem que incentivar, cara. Esse é o caminho pra tentar ser melhor do que é. Para incentivar mesmo e o cara lá dentro lá começar a correr. Se não, só criticar, o cara se esconde mesmo. Você vai no jogo? Não dá, que eu com meu filho que eu tenho que tomar conta dele até 8h30 da noite. Eita, a prioridade, olha o nome, olha o nome, do herói aqui, é Lugano. Lugano? Mas quantos anos tem seu filho? Gabriel Lugano, ele tem 2 anos e 10 meses. Eita, mas com 2 anos e 2 meses já pode ficar sozinho, gente. Só não deixa fósforo perto. O mais... ele dá carrinho em você, ó, do ele, nada, hein? O mais legal foi... Atento, eu posso deixar ele sozinho, que esse moleque eu não sei, não, velho. É muito inteligente. Que bom, ele dá cotovelada nos moleques do colégio. É, o pai do Breno falava isso também. Pô, cuidado com os rebeldes aí. Vou entrar pela porta, hein? Mas é isso aí, então, amigo. Já mandou seu placar aí, São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, o primeiro jogo aqui? 3-0 com a gente. Ih, se fizer 3, já lacra, hein, velho? Já era raposa. Não sei se São Paulo vai conseguir abrir essa diferença, não, hein? Ó, eu acho que é uma das séries mais equilibradas da Libertadores. Não sei. Bem equilibrado, eu acho. Mas eu acho, olha, é o seguinte, no ano passado, o Cruzeiro tinha um time bem melhor, você concorda? Sim, claro. O Everton Ribeiro, Ricardo Goulart. O São Paulo ganhou de 2-0 no Murilo. Marcelo Moreno. Tá certo. Eu acho que alguma coisa foi um jogo no ano passado, outra circunstância. Fez o jogo, naquele jogo mesmo que fez contra o Corinthians agora. Exato, fez 2-0. Então, é que no futebol não existe essa lógica toda. Sim. Agora, não é impossível, não é impossível. Porque é um Cruzeiro... O Cruzeiro ainda apanhou um monte de vezes. Empatou vários jogos lá, já acho que caiu, ficou com menos pontos que o São Paulo na Libertadores, no grupo dele. É, mas se entrar pensando assim, vai dar problema. Tem que respeitar... Tem que ir pra cima, não vem com essa historinha. Não, os caras falam, ó, não conta essas coisas, que jogador é um bicho complicado. Se ele chegar lá falando assim, o Cruzeiro é pior, os caras vão entrar jogando bolinha, meu. E outra coisa, meu, tem um lado do Cruzeiro lá direito, o William, Mike, e o Arrascaeta caindo por ali em cima do Reinaldo do São Paulo. O São Paulo precisa reforçar muito ali, cara. É ali o lado do Cruzeiro, Bigode, Mike e o da Arrascaeta. Ali é o problema. Ali é o problema. Se jogar Reinaldo, dá então. Até que a gente ajuda um pouquinho, lá aquele Carlinhos careca. Muito pra caramba lá. É morto aquele cara, né? Tá mal. Ô, Márcio, então um abraço pra você. Boa noite, tudo de bom. Abraço pra nós todos. Valeu, cara. Tudo um abraço. De bom. Cuida do Lugano aí, hein? Aqui vai ser o canhoto aqui, vai jogar lá com a camisa 5 de São Paulo. Oh. Eu vi uma reportagem que o corintiano colocou o nome do filho de Riquelme quando ganhou o Palmeiras. Agora em 2013, ele olha pro moleque. Fala aqui, no jornal. Aqui, deserda. Pois o nome do moleque de Riquelme. O nome do filho do Bruno vai chamar Fernando Praz. Chupa. Aonde? Quem é Fernando Praz? Tchau, Márcio. O cara chamou de Sheik, o filho do corintiano, vamos chamar de Sheik de Joqueiro. Abraço. Ele vai pra micareta desde moleque. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 no oferecimento de HDI Seguros. Ó, já vamos lá pro pedágio. Já não, tem que ir agora pro pedágio. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde difícil de bater, hein? Mas quer saber? Difícil de bater mesmo é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem contar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né, cara? E tem mais. Com o HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bater o carro? É só passar no HDI Bate Pronto. Em poucos minutos você sai com a autorização para o conserto. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Benja, esse fim de semana teve o Campeonato Mundial aí de atletismo. Não é atletismo? Eu fui no sábado. Você foi? Eu fui falar isso. Ginástica olímpica. Eu assisti. Eu assisti. Porra, milhares de pessoas, mas não teve uma briga. Eu assisti. Pô, mas só falta brigar por causa da ginástica. Você viu o Castelão ontem? um quebra-pau fenomenal. O meu pau, ó. Ontem, parabéns pro Ângelo que ganhou. Ontem, no Grenal lá. Bizarro, né? Mas ontem eu fiquei com o ontem, ontem eu fiquei chateado, viu? Porque ela foi chata mesmo. Eu tinha ido conhecer, eu tive duas vezes, né? Três vezes no Castelo. Né? Eu também já tive no Castelo de Nardi e de Gresco. Para você, de rir, Beija. Você e o Tobias? É. Esse Castelão. Ô, Beija, o que é o ponto amarelo na piscina? Ponto amarelo na piscina? É. Vai, depois você continua falando. É o palhacinho que é bom. É uma gota charada de xixi. É o César C. Yellow. Tão girico. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Essa, é muito louco, cara. Fala, Beija, continua falando do Castelão de Cristo. Tem que estar sob forte efeito, hein? Falar, aquele estádio... Aquele estádio é uma coisa maravilhosa, uma coisa assim, juro por Deus, vocês têm que ir pra ver o que, que é aquele estádio, uma coisa linda de morrer, parece que você tá na Alemanha, pô, os caras fazem aquilo. Bom, tava demorando pra acontecer, né? Demorou pra acontecer. Puta dos babacas. E lá no sul, porra. Que selvageria, né? E você vê... Os caras arremessando cadeira. E os 2.000 ingressos da torcida mista, não teve uma confusão. Por que será? Torcida mista, hein? Onde ia gremista e colorado, não teve uma briga. É brincadeira, complicado, né? Complicado. Mas é a sensação de impunidade que motiva esse imbecil tá lá. No Rio também teve, né? Hã? Natal também. Derrubaram o alambrado. É. Quase que morreu o nego pisoteado. Olha aí, também. Ô, velho, quer se emocionar, velho? Sim. Então vamos pedir licença pro Oscar Ulisses? Ah, meu grande amigo. Aqui sai o campeão. Atenção, bota na grande área de novo. Passou, Robinho, ajeitou, chegou. Tocou dentro de trás. Pro David Braz, velho. David Braz. Parabéns, David Braz. Nossa, rolou uma lágrima do Domênico agora, rapaz. Vamos lá te falar aí. Dividiu o canhão, levou pra área, o goleiro saiu, ele bateu! Ó. Briga! Olha o surdão, meu. Os caras narram pra caramba. Muito. Braz, pô, os caras. Sangue bom, mano. Narra muito. Mão de vaca, mas sangue bom. Nós humildemente fazemos uma homenagem ao torcedor do Santos e agradecemos essa narração fantástica do Oscar Ulisses da Rádio Globo, né? Não tem o pênalti do Lucas Lima? É, eu acho que você vai ver lá. Ah, chega já, né? Já ouvimos. Não, vovó, chupa. Levanta a saia e chupa. O RG. Faz tempo. É impressionante, né? O Robinho nasceu pra jogar no Santos. Ah, né? é uma identificação. A TV Santos mostrou uma imagem ontem muito legal, você viu? Vi. Antes do jogo? Vi. Ele no vestiário passando do Santos, a mão nas costas passando a mão na Pelé. Foto do Pelé. Ah, mas porque ele viu que tava filmando também, vai. Viu que tava filmando e quis fazer a graça. Lógico, Sombra, lógico. Mas ele, fez a brincadeira, vai. Era pra isso mesmo, pra filmar, pô. Aí desliga a câmera e ele fala, fiz muito mais sucesso que você, sou muito mais rico. O Valdívia podia ter passado a mão na foto do Ademir da Guia. Mas jogar, né? Agora vamos ver como que está mais um ilustre santista do Estádio 97. Alô, Mota! Oi, chefinho! E aí, santista, beleza? Não, nasci em Santos. Olha, então é santista. Mas estava todo tirando o sarro no Twitter. O que o Mota ontem. O Mota ontem ele tripudiu. Você não bloqueou, Domênico? Tava todo. Não. Nossa, o que ele falou do Domênico no Twitter? Não sei se ele. Eu vi ele perguntando onde eu tava, tudo, mas ele xingou o Domênico. Não tem problema. Eu no Twitter nesse momento, e quando ganha também, não é só quando perde, não. Quando ganha, eu não fico em Twitter, Facebook. Porque eu respeito a dor do adversário quando meu time ganha. E quando é o contrário, não fazem isso. E quando não fazem isso, eu bloqueio. Principalmente ele. Você bloqueou o Mota? O Mota é meu amigo aqui. Quando é meu amigo, eu não faço. Agora, cara que eu nunca vi na minha vida vem querer tirar sarro, que eu nunca vi na minha fuça. Toma um bloco mesmo pra ficar esperto. É público, o esculete da véia. Olha, mas peraí. Trouxa, vem me encher o saco e nunca vi na vida. Mas vamos falar agora do pedágio, estádio 97. Não paciência mais pra isso, não, tô velho. Mota, como que tá aí, Mota? Olha, chato do meio. Deu pra ter uma ideia? Tem muito santista aí, Mota? Ó, muito santista. Cara. Apareceu bastante santista que tocou a palmeirense, cara chorosa. Parou. Parou. A orquestra sinfônica. Tá parecendo o Jô Soares. Parou? Que porra é essa? Parou. Então, vamos tentar organizar a coisa. Ô Mota, quem que, que acontece pra quem passar no pedágio Estádio 97 sem parar? Ó, você vai concorrer. Ah, boneca, camiseta, ingresso do Ruth, já sorteei, né? De ingresso do Ruth. Valeu, né? Motinho. Pro Festa Energia da Feia também, temos cinco parzinhos que estamos sorteando aqui, né? Pra quem também conseguir fechar o Sem Parar à tarde, Sem Parar aqui, também concorre, viu, Chefinho? Perfeitamente. O pessoal tá instalando o Sem Parar aí, ô Mota? Com certeza, Chefinho, com certeza. Tá instalando bastante aqui, viu? E agora que tá caindo uma chuva, vamos falar com os Santistas. Então vamos lá, vamos lá. Só os Santistas, então, vamos lá. Só os Santistas, vamos. E aí, Domênica, chupa. Ah, Domênica. Nossa, foi a mãe dele. Olha, calma, Domênico. Você falou Domênico, aí que tá, Domênico. Domênica é a mãe dele. Quem mais, quem mais, quem mais tá aí? E tá tomando chuva, chupa, trouxa. Chupa, vovó. Vai se ver, na hora de... Agora mudou, trouxa. Quem que é? Parabéns, Garantinho. Obrigado, velhinho. Quem tá falando? É o Evandro. Evandro, boa, Evandro. Tudo bem? Tudo. Ó, é o seguinte, eu vi o Beija falando sobre o Flamengo Fluminense. É. Convido aí pra jogar na Liga Santista aí. Na Liga? Não, na Liga Santista, porque agora 7 vezes seguida, mano. Tem que convidar o pessoal pra jogar com a gente. É verdade. É isso aí. E o seu recado rapidinho pra quem é hoje? Recado hoje é pra Domênica e pra vovó. Chupa! Boa, velhinho! Só se for picolé. Boa! Um beijo aí pra minha esposa, a Tânia. Boa! Falou, cara. Um abraço. Beijão pra ela. Vai. Alô, gente! Chupa, Dodô! É, mas não tô tomando chuva. Mas tô aqui, tô tranquilo no estúdio. Você tá tomando chuva, trouxa. Mas você tá tomando chuva. Chupa, trouxa. Tá tomando chuva sim, tá chovendo pra caceta. Chupa! Quero mandar um abraço pra todo mundo aí, ó. O RG, um abraço. É Rodrigo, Campos. É, o pessoal do Trampo, Fardal, Rogope. Chupa, Rodão. Falou, Rodrigão, abraço. Próximo. Alô, alô. Oi. Domênico. Domênico? Você quer? É o Márcio, da Santista aqui da Bela Vista. Olha, quero mandar um abraço pra toda a turma aí, que vocês há muitos anos, viu? Olha, Palmeiras, não, eu tô feliz, Palmeiras tá de parabéns também, mano. É nóis. Olha o Márcio como é legal. Só que tem uma coisa. Puxar saco. O Santos na Vila não tem jeito, cara. O Robinho tá jogando muito, nós merecemos. Grande abraço a vocês e chupa, vovó! Boa, chupa, vovó! Ah, vovó! Próximo! Ô, Domênico, bate no peito aí do mano e fala, o Palmeiras é grande. O Santos é maior, porra! Aí você tá tomando chuva também, ô trouxa. Toma chuva aí, ô trouxa. Calma, Domênico. Você tá tomando chuva, tá todo molhadinho. Calma, aí, que rapidinho, ô trouxa. Ele tá brincando. Eu também tô, Não chora não, Domênico. Não, não tô chorando, você que tá chorando aí. Ele tá brincando. Isso, vai tomando chuva aí, ô trouxa. Tá muito controlado. Isso aí, gente. O Santos é campeão, porra. É nóis, velho. Esse bando de gambá sem título aí, velho. Deve ser gambá esse trouxa aí. Pra Santista, não consegue. Ah, que Santista, não tem tudo isso de Santista. Pera, Domênico, o cara tá falando. Vamos, próximo. Agora vem o palmeirense. Quer chorar um pouco aqui, peraí. Palmeirense? Aí, aqui é nóis. Chupa, mano, que é Palmeiras da Moca. Chupa você, ô vice. É nóis. Chupa você, ô trouxa, vice. Vai, ô vice. Comemora o vice aí, ô trouxa. Viu? Bate no peito igual o Zé Roberto fala, o Palmeiras é vice. Vai, ô trouxa. Nossa, ó, não teve cena mais legal do que ver a cara do Zé Roberto levantando a taça, assim, ó, de vice. Manda abraço. Quero mandar um abraço para a Academia História da Loja Moca, o grupo da cidade aqui é Palmeiras. E chupa, mano, é nóis. Chupa você, ô vice. Comemora o vice aí, ô trouxa. É nóis, é isso aí, é nóis. Vai, gambá. O que vocês jogam na quarta-feira? Nada, né? Ah, tá. Ô, oh, que isso, vai pro inferno. Que isso, Domênico, tá brincando. Mas é que eu também tô brincando, Chora, chora, igual o Dudu. Domênico, você é o Dudu do rádio. Não, você é totalmente desequilibrado. É, você tá maluco, mas eu tá. Mas eu tô sequinho aqui, eu tô seco, você tá tomando chuva. Ah, tá bom, tá bom. Ah, então isso, fica aí na chuva. Isso, também. Manda chuva, ela te ama, Domênico. Ela manda chuva. Também amo, pronto. Aí, Domênico, até o Ricardo, que tá só a pé. Eu quero mandar um abraço aí pro RG, que foi campeão aí pro Santos. É nóis, velhinho. Tô aqui em Palmeiras. Azar o seu, chupa, vizinho. Azar o seu. É chupa mesmo. Azar o seu, mané. Não tem conversa, não. Aqui é Libertadores. O único que pode falar é o Santos, o resto é chupa. É nóis. Então, boa, gambá. Boa, velho. Um abraço. Vice, chupa. Lá do AFC. Lá no... Eu chupa, trouxa. Ah, não dá. Fizeram bilu-bilu em você, mané. Ah, não dá, não dá, não dá. Próximo, rápido. Aí, doutor, aqui é o Marcelo. É o seguinte, me senta a cabeça, não. Que o maior presente do Palmeiras é eliminar a galhada no Itaquerão. Chupa, mané. Chupa, vice. É, aqui é Palmeiras. Chupa, vice. Nós tiramos os caras. Chupa, vice. É, mas não importa. Nós arrancamos você. 10 anos sem título, chupa. Pode ficar 20, mas tirando você tá ótimo. Mas arrancando você está bom. Viu, chupa, mané. Mais uma vez aí na fila, chupa. Tiramos vocês, tiramos vocês. Aí, Marcão, faz o vídeo agora. Pra variar, o Palmeiras perdeu a final. Chupa, mané. Não importa. Chupa, mané. Pode falar, RG. Não sabe mais nem gritar campeão, mané. Vai comemorar a Série B com a cara de vocês. Segue o jogo. Sem falar. É isso, vovó. Vamos lá com mais ouvintes aí, Mota. Mais dois ouvintes, Mota. Mais dois. Opa, aqui é o Johnny da Moca. Chupa, mano. Chupa, Dodô. Isso. Boa, Gil. Boa. Galera lá no pedaço. Vai buscar seu pai no baro. Que isso? Quero. Alô? Alô? Alô? Seu pai tá dançando seminu na mesa de bilhar. Boa. Quero falar que nós não estamos tomando chuva, nós estamos debaixo do viaduto. Boa. Aqui é o Emerson, tá, é Corinthians, assistimos de camarote, feijoada, e é nóis. Quero mandar um grande abraço pra minha esposa que tá em casa, a Mari, minha filhota Laura, e um grande abraço pra toda a família dela que é santista. Parabéns, RG. É nóis, velho. Peraí, você tá debaixo da ponte aí? Ô! Ah, tá, Domênico. Já foi. Cara, te ignorou. Tá debaixo da ponte aí, não? Alô? É outro, já foi. Aqui é o Denilson, Tatuapé, São Paulino. Fala, Tricolor. E aí, Tricolor? Beleza, Sombra. Beleza, é vai. Nóis. Quarta-feira contra o Cruzeiro é nóis, mano. Vai no jogo? Vai no jogo? Eu não vou, porque eu vou estar estudando. Só posso ir hoje, mas eu vou estar na faculdade. Eu vou estar estudando. Vou mandar um abraço para o pessoal da faculdade do estádio. Tá. Chupa o André. Chupa alguém. Falou, chefinho. Então tá bom, Motinha. Um abraço aí pra todo mundo aí. Até que hora vocês ficam aí com o pedágio Estádio 97 sem parar? Meia-noite. Agora quem passa aqui vai entrar no sorteio pra ganhar a peça da energia da feia. Ah. Pode ganhar boné, pode ganhar camiseta. Até as 8 horas estaremos aqui. Ô, Motinha. Fala, gente. Até as 8 só. Ô, Mota, tá chovendo? Tá. Chupa, trouxa. É isso aí, chupa, então. Chupa aí, trouxa. É isso aí, até as 8 horas tá lá o Mota, o pedágio Estádio 97 sem parar. O pedágio Estádio 97 sem parar, até as 8 horas, na Avenida Salim Faramalufi, junto à Rua Padre Adelino, ao lado do Cabral, no Tatuapé, tá bom? Passe por lá, concorra a bonés, camisetas, ingressos também da Festa Junina do Energia na Véia. Falar em Festa Junina do Energia na Véia, a festa que vai acontecer nos dias 27 e 28 de junho, tá bom? No dia 27 com o show do Fábio Júnior, os DJs da Véia. No dia 28 também os DJs e o show do Traje a Rigor. Você quer saber onde tem ingressos à venda? Quer saber faixa etária, valores? Quero. festaenergianaveia.com.br. Repita. festaenergianaveia.com.br. E ingressos online no site ingressorapido.com.br, tá bom? Crianças até 12 anos não pagam, menores só entram acompanhados dos responsáveis legais. E a partir de 5 anos de idade, menor de 5 também não entra, tá bom? Deu pra entender? Então vai lá, festaenergianaveia.com.br. Essa que tem tudo pra ser uma das maiores festas juninas da história da Energia 97. Talvez uma das maiores da história do Clube Atlético Juventus. Vai ser legal. Show de bola, hein? Vai ser legal demais, tá bom? Bom, vamos falar aqui do sem parar. Você, por exemplo, precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Por exemplo, torcedor de São Paulo, vai lá, quarta-feira vai pro jogo. Você vai precisar de táxi pra depois comemorar os gols do São Paulo com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi. Pede o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro, o que não é muito anormal, né? Você ser, de repente, ser assaltado na porta de um estádio de futebol. Daí você fala, puta, eu não tenho dinheiro pro táxi. Mas se você tiver lá o aplicativo sem parar, é simples demais. Porque o valor que você vai ter que pagar vem na sua fatura do sem parar, junto com as passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial! Agilize o seu lado, baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar, sem parar em todo lugar, até no táxi! Nossa, ontem usei bastante, viu? Tá louco. 200 quilômetros usei sem parar pra caramba. Ah, usou nos pedais? Ah, mas é bom, né? Só de não ter que ficar parando. Sábado eu tive que ir também fazer um casório lá em Cruzeiro, rapaz. É longe, hein? Não, é bom, hein? Cruzeiro é perto da Praia de Aparecida, é perto do Rio, rapaz. Eu peguei pedágio pra Cruzeiro. Pegou sem parar e fui embora. Que? Sem... É seta pra esquerda e só mostrando, velho, o dedo, assim, pra todo mundo. Não, o dedo é o polegar, assim, fazendo joia. Ah, positivo. Cruzeiro é a penúltima cidade, né? Antes da divisa. É, tudo é na divisa, né? O último é penúltimo, é longe, velho. Estádio 97, oferecimento da Perfect Brasil, seu carro perfeito é seu carro com suspensão Perfect. Também oferecimento da Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Vai tocar o Asdrubal! Que sombra é muito mente poluída, você viu? Ah, já vou mostrar o dedo, né? Posso ir embora? Pô, não, fica aí. Não, fica aí. Não, ainda tem mão de é cedo. Deu fica horário. Mais aí, lindão. Ainda é alô, cedo. Alô, alô. Cedo. Ué. Alô. Oi, boa noite, tudo bem? Do cedo pra quem é? Calma, Domênio. Olá, tudo bem? Boa noite. Mas ano que vem tem mais. Tô de saco cheio. Hã? Eu dizia ainda é cedo. Ainda é cedo, é o ano que vem. Ano que vem tem mais, Dodô, calma. É, olha, calma, não é assim não, hein? Não, tem mais campeonato que... paulista, tem mais, Azedão. Ué. Ô, Dodô, fica aí. Não quero falar com você, não quero falar com você. Alô. Ah, pô. Tudo bem, Dodô? Quietinho. Quem fala? Pois. Leonardo. Ô, Leonardo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, apesar de ontem, né? Chupa! Nossa, chupa, você nem sabe que time ele tá. Só pra adiantar. Que isso, você tá louco? Ele não deve ser torcedor do Botafogo. Fui pra Santos, voltei de cabeça erguida. Ai, gostoso! Ai, nossa! A Domênica adora uma cabeça erguida. A mãe gosta, né? Vou levar a cabeça erguida pra ela. Ô, Domênico, você é estúpido. Não, é porque a mãe dele é com respeito. Calma, calma. Ô, Guinaldinho, você gosta de uma cabeça erguida? É a mãe dele que gosta. É, Guinaldinho. A mãe. A Domênica é linda. É, sua mãe é? Tô a fim de passar uma lampinha da sua mãe. Tá chegando aí, viu? Pentear o seu cabelo com a minha língua. É agora, pô. É agora, né? Não, semana que vem. Domingo agora. Agora. Peraí, o que você quer? O que você quer? Eu quero pentear o cabelo da Domênica com a minha língua. A chance disso acontecer é mesmo do seu papa. Ô, velho, e quantos anos você tem? 34. RG 3.4. Maneira aí, RG. Hoje? É, o nome completo qual que é? Leonardo de Oliveira Matsumoto. Aí, RG. Hoje? É. Depois do jogo de ontem? De novo, RG. Todo dia esse negocinho. É que eu quero dizer que... Chega, RG. É que eu quero dizer que eu ele Leonardo. Eu leio tudo que tá sobre o Santos aqui, velho. Entendeu? Agora eu entendi. Você falou que pode. Falou que pode. Gostei, vai lá. Você falou que você já ia bater nele, tá vendo? Você falou que eu posso. Mas falou não abusa. Hoje podia. Não, foi bom. Não, amenizou até. Mas não abusa. Já teve pior hoje. É, não abusa. Eu acho que a passeio da RG tá chegando no final com você. Qual que é o bairro aí, Leonardo? Eu moro na Vila Leopoldina. Ah, eu morei aí na rua Guaipá. É, pertinho, travessa aqui. Perto do Céu, Gesp. Acertou, é, meu velho. Você foi lá ver o jogo lá na vila? Fui, cara, foi. E aí? Tranquilo, cara, pra chegar? Não, né? Foi tranquilo pra chegar. Foi tranquilo? Eu fui com o Palmeiras Tour. Mas teve algum problema? Não, sem problema? Não, nenhum problema. Nenhum problema. Recebeu a escolta da Polícia Federal, da Rodoviária. Viu, Benja? Não é só torcida organizada que desce. E na volta. Você é de torcida organizada, Leonardo? Não, não, não, nada. Já fui de torcida organizada, mas hoje não, já faz um bom tempo. Certo. Você não quebrou alguma coisa ou foi só ver o jogo? Não, só nem todos de torcida organizada quebram. Viu? Mas nem. Peraí, nem todos de torcida organizada quebram coisas. Mas só pergunta pra eles. Nem todos. Pergunta só pra eles se eles foram assistir o jogo. Mas foi assistir o jogo tranquilo. Você não pode generalizar. Não, generalizei. Perguntei se ele quebrou alguma coisa, não. Até a entrada de Santos, a partir da entrada de Santos, a PM também fez a escolta até a Vila Belmiro. E na volta aí escoltaram todos os ônibus, Mancha Verde, Tupi, Palmeiras Tour, a gente veio. E aí A gente foi escoltado até o final da Avenida dos Bandeirantes, ali a Palmeiras Tour saiu da Avenida dos Bandeirantes, mas eles continuaram escoltando a torcida organizada. Foi bem organizado. Mas vocês ganharam sorvete pra voltar, não? Não. A pra dar uma chupada? Foi bem tranquila. Ah, não. Mostrar o que você vai chupar já já. Oh, deixa ele falar, ô, trouxa. A subida foi bem tranquila, assim, foi super segura. Quanto você pagou, mano? Quanto você pagou pra ir pra lá? Eu paguei caro, cara. Quanto? 530. Porra! Caraca, velho! Você não foi ver a final... Você foi fazer o quê? Você foi numa zona? Por que você não foi ver a final da Champions? Pô, tinha o happy end no final do jogo, velho? Você foi no 2-2-2 lá na Vila Maria lá, velho? Você é corajoso, hein, velho? Ele foi no 2-2-2, hein, velho? Só o ingresso era 300. Nossa, que absurdo. Cadeira inferior coberta, Ô, velho... E os corintianos reclamando pra ver na nossa arena por 200, hein? Exato. Aliás, isso era uma coisa... Até eu escrevi pra vocês um dia no Instagram, que vocês estavam reclamando... Vocês estavam falando que o Palmeiras estava cobrando para a torcida adversária um valor mais alto do que o valor mínimo que a gente cobra para a nossa torcida. Só para esclarecer, o valor que eles costumam cobrar para a torcida adversária é o mesmo valor que eles cobram para a torcida também do Palmeiras, naquele mesmo setor, com a mesma visão. Então, mas é que tá, amigão. E aí tem mimimi, é teve isso. Uma divergência, não é isso. É porque no jogo contra o Corinthians, tá certo? Na arena, os palmeirenses não haviam desembolsado essa quantia que o corintiano teria que desembolsar para ver o jogo no estádio do Palmeiras. Eu acho que nesse sentido tem que ter um acordo de cavalheiros, gente. É óbvio. Mas assim, só para falar que aquele setor onde a torcida adversária fica... Mas, ô amigão, esse valor, que você pagou de R$300 o ingresso, ele devia ter algum ágio em cima, ou não? Era o valor de face? Não, era o valor ali no próprio ingresso. Estava escrito 300, era cadeira inferior coberta. A gente ficou embaixo da arquibancada ali. Tinha opção de ingresso na arquibancada. Caramba, aliás... É ruim a visão ali? Não, foi ruim porque tinha... Não, não, a questão que onde a gente ficou, tinham eles... colocaram um tapume que deixava um grande ponto cego. Então a gente teve que se encostar ali naquele parapeito que tem para conseguir ver o jogo tranquilamente. Mas... Caramba, velho. Olha, mas eu já tive a possibilidade, RG, de assistir um jogo aí. Assisti inúmeros jogos aí do Corinthians na Vila Belmiro. Não dá pra ver o gol, né, mano? A vez que eu entrei antes, Domênico Gato, na partida foi no intervalo. A vez que eu consegui entrar mais cedo foi no intervalo. Pra você ter uma ideia. O pau comendo lá fora. Eles seguram. E sem contar, RG, que quando eu entrei. Eu já não consegui ficar naquele parapeito ali que você teria acesso a esse gol de baixo. Eu via, Domênico Gato, eu via da meia-lua pra frente do outro gol. Você não vê o gol de baixo, não vê. Ali perto não vê. Nossa, quem tá lá em cima na arquibancada não consegue ver esse gol de baixo na Vila Belmiro. Agora, vou dizer um negócio, hein? Pagar um preço desse, velho, não é nem pra chupar depois da derrota, é pra morder, né? Porque olha... 500 contos, 500 pau. Eu entendo que... Não, pera só um minuto. Mas 500 pau tá envolvendo aí o ônibus de ida e volta. O que ele pagou é do ingresso, que é caro pra cacique, é 300 pau. Mas a somatória é do ônibus. Bem, RG, mas os 200 é o ônibus, é a viagem até Santos. E ida e volta num ônibus. Tem direito a um Doritos ainda. Não, gente, vocês não estão entendendo. O que vocês têm que falar que é caro é R$300 o estádio da Vila Belmiro. Mas é caro. O pacote geral é caro. Mas o pacote geral é caro. Eu não acho que o pacote geral seja caro, Portugal, porque é uma final. Você tem um ônibus. O ônibus acho que talvez não tenha sido um ônibus ruim. É ruim o ônibus? Não, era muito bom. Então, ar-condicionado. Água, então, assim, Portugal. Tinha banheiro? Com água, com ar-condicionado, com banheiro. Tinha banheiro. R$200, Portugal. Ida e volta, escoltado e o cacete. O que é caro, Portugal? É R$300 o ingresso. Isso é muito caro. Muito. E só um detalhe. É um absurdo. É que aqui nesse país, às vezes, quem ganha dinheiro também, as pessoas acham que é crime. A empresa aí, a Palmeiras, faz pagar dinheiro também, claro. Né? Ela não é uma entidade beneficente. Mas, Benjamin, ela tem que ter o lucro. Então é só vocês ganharem em cima do ingresso. Mas não dá pra explorar o torcedor também, né? Explorar não, mas se o ingresso é 300? Ah, mas absurdo. Isso é louco, muito caro. Não, mas o ingresso é 300 reais. Não. Absurdo. Faz muita falta pra mulher. Aí ela que tá estipulando o preço no pacote. Ela tá dando ônibus e ingresso pro torcedor. Gente, é uma final de campeonato num estádio. Não estamos discutindo isso, Benjamin. E só cabem 14 mil pessoas. Não estamos discutindo isso. Estamos discutindo um pacote. O pacote, o quê? O torcedor do Santos pagava R$300 embaixo da arquibancada, RG, no Santos? Eu duvido. Eu acho que não. Tá certo? Então, a partir do momento que do outro lado não tá sendo executado esse preço, por que cobrar da torcida visitante? É um absurdo. Mas aí nós estamos só fazendo suposições sem saber quanto é a numerada lá que o Santos cobrava. Então, o modesto que ligue aqui me desminta. Também. Não, mas... É. Imagina, mano. É um pacote. Você quer que o cara faça um pacote pra uma final que eu ganho? Ó, R$50 com tudo? É a mesma coisa. Exemplo, no estádio do Guarani, o RG, que o Corinthians vai jogar na quarta-feira na Libertadores, o preço de arquibancada, sabe quanto sai lá fazendo a conversão pra reais, Domênico Gato? A arquibancada mais barata do estádio? R$7. R$7. Só? 25, Sombra, um local assim, teoricamente, numa arquibancada central no estádio do Guarani. Sabe quanto a torcida do Corinthians vai pagar naquele lixo lá? R$120. R$120. Mas absurdo. Uma arquibancada que custa de 7 a 25, Domênico Gato, com vai, uma cadeira que você senta do lado do presidente custa R$40. Isso é absurdo. A torcida do Corinthians vai ter que pagar 120. Quanto que é com ônibus, com tudo? E era 200. Não, a diretoria do Corinthians que pediu pra reduzir o valor do ingresso. Quanto que é com busão, isso é outra coisa. Mas, não, mas isso o agora esquema você é esse. Fazer um o pacote, é você mesmo. Fazer um pacote, primeiro, é uma final de campeonato. Não, a empresa tá na dela de comercializar. Santos é perto, mas é. Tem estrada, tá uma indo, viagem. Tá indo com segurança. Porra, cara, se os caras têm que conseguir quanto, pagar, gente. Mas eles estão cobrando R$100 aí de volta. R$200, Biramin. O que é caro aí é o ingresso que então, é R$300. Que eu tô falando. É muito caro. Por exemplo, vocês, os caras estavam reclamando aí. Eu lembro do Corinthians, tá? Tô falando do Corinthians. Pode ser que o São Paulo tenha reclamado também. Ou o Santos tenha reclamado também, que eu não lembro. De R$200 o ingresso no estádio do Palmeiras, que é um dos mais modernos do mundo. É, mas, tá brincando? Cobrar 300 na Vila Belmiro é um absurdo. Mas, ô Domênico, a diferença... Aí é um absurdo. Não, mas tem uma diferença aí, Domênico. Tem cruzante tetânica. Tem uma diferença muito grande. O Palmeiras cobrar 200 para a torcida adversária, o Corinthians cobrar, o São Paulo cobrar, isso é uma outra coisa. O que ele está comprando é um pacote. É como se você tiver hospedado. Ah, não sei que ele tenha cobrado. É como mais se caro. Você estiver hospedado no Rio de Janeiro, no hotel, e lá tem na portaria. É jogo, vai Flamengo e São Paulo. Vai ter lá no dia que você está lá. O hotel disponibiliza, você liga lá na agência de turismo, ela te manda a van. Você não tem, não tem que correr atrás de ingresso de porra nenhuma. Você compra aquele pacote e vai embora. Não, pode ser que seja mais caro. E, vai, e aí é lógico que é mais caro. Mas só o ingresso era 300 mesmo, tá? No próprio verso de ingresso... Tava escrito lá. Isso. Então não tem ágio nada. Então não ágio nesse valor. Então cobraram esse valor, lógico. Primeiro, pelo número de torcedores que cabem na vila, né? Mas é um absurdo. Ninguém iria abrir, por exemplo, R$50, R$10 um jogo desse. Eu admiro o cara aí pelo valor. E pela localização dele. Admiro o cara aí pelo valor e disposição, porque é o seguinte, você tá arriscado a morrer, porque nego pode fazer uma emboscada e te pegar, isso é normal. Mas o seu amor, o dinheiro é teu, você pode ir, parabéns. Eu jamais me arriscaria a esse ponto. Agora o ouvinte tem direito, lógico. Fui pra Curitiba também, na final da Copa do Brasil, ingresso R$100. Meu, Copa do Brasil também, super. E o Couto Pereira é um baita no estádio bacana também. Tá certo, Leonardo. Quê, né? Então, olha, um abraço pra você. É que é diferente de final, né? Tudo de bom, tá era bom? Final. Copa do Brasil, Palmeiras ganhou, 2012. Posso fazer o merchan aí também da Gillette? Da Bozano. Isso, da Bozano. Pode. É, a Bozano... Não é a Bozano, é só a nova. Ó, aí, tá vendo? Eu vou proibir o Mano de ser bonzinho desse jeito. Não, ajuda o cara aí, Sombra, vai. Esse não merece. Não, merece. O cara já gastou 500 pau na final, o time dele perdeu. Vai. Chupa. Então, vai deixar pro cara, vai. As três primeiras palavras aqui, só a nova linha, ó. Só a nova linha Bozano, fornece um barbear. E também, meu, ele deixou ele nervoso. Você deixou ele nervoso. Só a nova linha. Só a nova linha Bozano. Ajuda aí, galera. Ajuda aí. Ajuda aí. Ó, chupa. Não. Só a nova linha Bozano me garante o barbear fenomenal. Me não ganhou. Tá ruim, chorou. Chupa aí. Perdeu ontem e perdeu hoje também. Tão simples, há dois anos falando aqui. Perdeu ontem e hoje? Perdeu ontem e hoje? É. Perdeu o prêmio? Perdeu. Chupa. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa. Semana não tem que parar de ser bonzinho. Semana tem que ser casa de caridade agora do Estádio 97. Não, mas eu gosto de prestigiar os nossos ouvintes. Ô, mano, se você não é mal no momento... Parece ter uma vida tão dura, tão surrada. Se você não é mal no momento, a bondade perde a graça. É, você acha? Você precisa do contraste. Não, mas é que eu acho que o ouvinte já tem uma vida tão difícil, tão dura, tão surrada. Ah, tem. Porque ele é palmeirense. Muitas vezes aí, pagou sei lá, o cara reais. Pode tá, ter tá sido... Tá vida triste, pagou 300 pau no ingresso. Ah, mas vai saber se ele não foi mandado embora e usou isso aí, o dinheiro do fundo de garantia do cara, sei então, lá, pra comprar o ingresso. Então é tonto. Vai saber se uma dessa na infância ele não foi abusado, não sei a vida do cara. Que inferno. Mas vamos falar. Ô, Benja, vamos falar da Perfect agora. Não é verdade, Benja. A gente não sabe da vida das pessoas. Olha, você sabia que a suspensão de um carro tem muito mais peças do que o amortecedor? Ó, já não é novidade que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis do mercado, mas ela não para por aí. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos, também são peças importantes da suspensão e da transmissão do seu carro. E você sabe o que é isso? Olha, é o que faz o seu carro rodar, com segurança e o melhor. As peças Perfect atendem os requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, na hora de consertar ou de fazer a revisão do seu carro, lembre e peça toda a linha de suspensão Perfect, porque seu carro só fica perfeito com a Perfect. Tem mais um detalhe, hein? A Perfect dá garantia de 2 anos nos amortecedores. É isso mesmo, rapaz. Só quem comercializa produtos de muita qualidade dá garantia de 2 anos. E a Perfect faz isso. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Um abração lá pro Gerson, pra Nancy, pra Débora, pro seu Pedro e pra toda a galera da Perfect, Zombinha. Com muito prazer para todos vocês. Mamãe! Querida. É, promoção Estádio 97 que te pariu tá no ar. Sua mãe gosta de futebol? Sim. Você é mãe? Você tá ouvindo Estádio 97? Você é mãe? Então poste um vídeo no Instagram defendendo o seu time de coração. É, e coloque a hashtag Estádio 97 que te pariu. Estádio 97 que te pariu. Nessa sexta-feira teremos aqui as mães defendendo seus clubes de coração. Porque no domingo é Dia das Mães, então vamos fazer na sexta-feira um programa especial de Dia das Mães, tá bom? A data limite para postagem é amanhã, então as postagens só podem acontecer até amanhã. Então você é mãe? Tem seu time do coração? Quer defender ele aqui no Estádio 97 na sexta-feira? Então poste um vídeo defendendo o seu time no Instagram e coloque a hashtag Estádio 97 que te pariu. Ah, tua mãe, ela fica meio acanhada. Mas você é filho, tá ouvindo? Vai lá, ajuda ela a fazer o vídeo e traz ela aqui na sexta-feira, tá bom? As mães podem trazer os filhos, tá certo? Promoção Estádio 97, que te pariu! Estádio 97 também tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Perfect Brasil! Só a linha de suspensão da Perfect deixa seu carro como você merece e precisa. Perfeito! Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos trazer mais ouvintes, 3284-7097. Vai tocar o nosso Asdrubal Dodô. Acabou o programa ainda? Não, ainda tem mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho. Tem a cobrança por pênaltis, entendeu? Não, Landucci, velho. Foi no banheiro. Foi no alô. Banheiro. Faz uns 40 minutos. Alô? É, seria, pô. Quanto você acha que ele arruma as ideias? Quem fala? Oi, Dudu, é Reginaldo. Reginaldo, tudo bem? Tudo bem, Dudu. Reginaldo do quê? Reginaldo Evaristo da Silva. Quantos anos, Reginaldo? 43. RG? É. Hoje? Sem graceja, RG. Para com esse papo aí, tá chato. Já. Não, campeão hoje. Vai, larga 4. De ser 3. Comadre, velho. Ele leve, RG. Não, ele só disse... Quer você, Sombra? Aproveita ele, hoje. Ele nós só, somos brother, nós somos irmão. Ele hein? Só disse que não é maestro, gente. Vocês não entenderam? Ah, sensação. Agora salvou a hora. Aí sim. É, ele falou, agora foi. Reginaldo? É. Então. Se não Reginaldo, não é. Ah, ué. Boa, irmão. Pegou leve, gostou, cara? Aí, garoto. E aí, qual que é o bairro que você mora? É, eu moro em Rio Grande da Serra. Ah, Rio Grande da Serra. É longe pra mim. É longe. Quero ver a cara dele, olha lá. É longe. Rio Grande da Serra. É onde você fez o casamento, não faz foi? Faz o também? Cotovelo lá. Não, não sei, Rio ele Grande... que se vira aí. Não, pera aí. Pega o cotovelo. Se vocês deixarem eu falar. Vai. Posso falar? Pode. Porque é o seguinte, tem Rio Grande da Serra, tem Parque Rio Grande da Serra. Não, ele falou Rio Grande, o Rio da, Grande Serra. Da Serra. Tem o Rio Grande da Serra ali perto do ABC também, tem um lá. Não sei se é o mesmo. É aí, velhinho? Grande ABC. Então chupa aí seus otários. É. Aqui só tem otário. É, também é. Ô, juiz! Não, mais ou menos, vai. É. Que isso, juiz? Domênico, RG. Ô, juiz! Inclusive o que falou agora há pouco. Vai, segue o jogo. O ouvinte... Você. Nossa, você chamou o ouvinte de otário. Não, eu chamei o seu amiguinho de otário. Esse amiguinho aí. Seu coleguinha. Elas se uniram agora. É, bom. Agora o RG vai ficar chateado que o Santos ganhou. É. Ai, daqui a pouco ele vai chorar que o Santos ganhou. Só coleguinha, brother, vai. Irmão. Velho, fica quieto aí, você. Qual é o time? Não, não é. Qual o time? É nós, Dodô. Chupa! Palmeiras! Chupa! Ah, é nóis, é nóis! Chupa. Não tem chinão, é cabeça nóis, inchada, hein? Não, tem nada de cabeça inchada. Estamos fazendo um bom trabalho. Vamos permanecer. Chupa suas galinhas. Muito torresmo aí, velhinho? Oi? Muito torresmo aí? Não, tem torresmo, RG. Tem torresmo. Então tá bom. E aí, meu velho, diga lá, eu já... Explanei. Falei minhas considerações no começo do... Já explanei. Por que você falou pra caramba? Você ficou bravo? Não fiquei bravo, não. Ah, deixa o Jojo falar, ele fica bravo. Quem ouviu eu dizendo aqui no começo do programa, não tem nada de bravo. O porco da paz. Eu tô muito feliz com a perspectiva de um time que vai vencer num curto prazo agora. Diferente. Antigamente o Palmeiras chegava aí e você ganhava, que nem ganhou. Vamos lá. Copa do Brasil 2002. O Palmeiras ganhou, mas não tinha um time. Mas ganhou. Não tinha um time. A única coisa que a gente achava, e que eu até achei, queimei minha língua, eu achei que com a vitória da Copa do Brasil, o Palmeiras escaparia da segunda divisão. Coisa que não conseguiu. Mas, olha a diferença. Hoje não. Hoje você tem perspectiva de ser campeão, cara. Mas perguntar pro velhinho aí. Ô, velhinho, você hoje é o nobre. Você fica ou dispensa o Valdívia, velho? Rapaz, o Valdívia é um caso sério, viu? Há um mês atrás, eu acho que eu dispensaria ele, mas... Ele voltando, do jeito que ele tá voltando, com a perspectiva que ele tem aí, eu acho que eu ficaria com ele, viu? Esse que é o problema, né? É. Ora, mas é complicado, porque o cara em 90 minutos, ele faz um passe, né, velho? Porra. Gol, aí é gol. É, mas pô, aí tá. E aí toma dois, três. Como é que faz? O Reginaldo. Pô, não é muito pouco? Ah, mas o Reginaldo, mas... Ele não chegava nem nos pênaltis. Como já foi lembrado aqui no programa hoje... Não é verdade? O Dudu foi importante na eliminação do Corinthians. Mas o Dudu ontem foi o grande vilão contra o Santos, porque perdeu o pênalti no primeiro jogo e porque deu pitizinho e agrediu o árbitro no segundo jogo? É, eu acho que o que aconteceu foi isso mesmo. O Palmeiras perdeu o título, foi no primeiro jogo. A partir do momento que o Dudu perdeu aquele pênalti, porque 2-0 seria muito difícil do Santos tirar a diferença na Vila Belmiro. É, entendeu? Porque o Santos já entrou com pode ver que no término do jogo, do primeiro jogo, o Palmeiras saiu mais abatido que o Santos. O Santos saiu comemorando e com mais perspectiva de conseguir o título, entendeu? Uhum. Porque era uma vitória comum que levaria uns pênaltis, né? Isso, então, diferente você sair tendo que fazer 2-0. E jogou 35 minutos com mais. Entrou ontem, o Dudu entrou nervoso em campo. Pilhado. O Dudu com 2 minutos já levou um amarelo. Tava mas é reflexo da primeira partida ainda. Ele perdeu o pênalti, enfim. Ele entrou pilhado demais. Eu vou te falar. Todo o peso nas costas. Primeiro amarelo do Dudu. Ele ficou tão descontrolado, gente, que ele vai poder arrumar dor de cabeça pra ele agora. Imagina se o Dudu não joga mais esse ano. Pode ser que aconteça. A pena mínima é 6 meses. Eu não acredito. Porque pra quem não sabe é o seguinte: ele foi enquadrado em alguns artigos. Tá certo? A pena mínima é de 180 dias. Se ele for condenado por 180 dias, ele cumpre no Campeonato Brasileiro. Se for em dias. Se conseguir reverter a pena... Para jogos. Em vez de dias, para jogos, se conseguirem desqualificar o artigo, se conseguirem reverter de dias para jogos, aí ele vai cumprir no Campeonato Paulista do ano que vem. Ou seja, pena em dias, cumpre já no Brasileiro. Pena em jogos, cumpre no Campeonato Paulista. Eu acho que se ele não tivesse partido pra cima do árbitro, até poderia aí, de repente, alguém fazer. Ele não pega nada. Porque o Corinthians, RG, ele conseguiu desqualificar o artigo. Ele chamou o árbitro de ladrão. Ele foi pra cima. Filho da truta. Se fosse Campeonato Brasileiro, ele tava bem complicado. Mas assim, com relação ao Petros, não se esqueçam, o Petros, ele praticou aí aquele ato lá contra o Rafael Claus no Campeonato Paulista, ele cumpriu no Campeonato Brasileiro. A pena, por mais que ela tenha sido revista, porque ela saiu do artigo agressão, a defesa do Corinthians conseguiu desqualificar o artigo. Sim, sim. E colocaram ali como talvez uma atitude antidesportiva, mas a pena do Petros foi imposta no Campeonato Brasileiro, sim. Ele pagou no Campeonato Brasileiro. Pagou no Brasileiro? Pagou no Brasileiro. Então, se for em jogos, pode ser que o Dudu também pague no Brasileiro? Pode ser. Pode ser, porque o Petros, naquela oportunidade, ele não pagou no Campeonato Paulista seguinte, não. Ele pagou no Campeonato Brasileiro. Futebol brasileiro é uma bagunça, né? O cara bateu no ar, se não me engano, ofendeu. Dane-se. Me corrijam aí se eu estiver errado. E outra coisa que tem qualquer que... jogador, não só pra ele. E outra coisa que tem que mudar aqui, porra. E os caras, ninguém se esforça pra isso. Pô, tem que fazer no dia seguinte, ou imediatamente. Aqui você leva 15 dias, 20 dias, 30 dias. Ah, mas isso dias, é bom, né? Porra, pra resolver. Mas ô, Sombra. Ô, véio, nos Estados depende Unidos, da urgência. Véio, nos Estados Unidos, você é pego dirigindo em alta velocidade, o guarda te para, ele fala, aqui está a sua multa, se você quiser, você pode pagar agora, ou você, se você contestar, você pode comparecer amanhã no tribunal, eu estarei lá para contestar a sua defesa. Tá bom? Então, resolve, né? E vai ser julgado lá. Resolve na hora. Resolve na hora. Então, ou você paga dias. Ou no dia seguinte. Mas não tem 15 dias. Mas quando 20... você quer resolver o problema, você resolve. Às vezes, quantas vezes não é bom ter um bom período? Depende de quem está envolvido. Pra você poder analisar circunstâncias. Poder deixa barganhar com isso, poder barganhar com isso. Ô, Jojo, só uma pergunta pra você rápido. Parece que o Palmeiras tá tentando quase de contratar o Alex, que é do Inter, lá no meio, que joga no meio. Mais ou menos. O Rafael Coelho. O Rafael Coelho me falou que o Petros não era do Corinthians, do Campeonato Paulista naquela oportunidade. Não era? É bom jogador. Você gostaria? Bom jogador, foi campeonato brasileiro? É, então aí se. É, que olha, é muito olha, meia, né? Peraí, se tá vindo o Alex, é sinal de que. Tá indo alguém? Não... Ah, o Valdívia não fica, Valdívia não. Pode ir embora. É, o Petros aqui, só corrigindo, Domênico. O Petros, ele tava na Penapolense e aquele lance foi no próprio Campeonato Brasileiro mesmo. Então, por isso que ele tá no Brasileiro. Por isso brasileiro que eu acho mesmo. Que a pena é mais rígida, mano. Campeonato então, Paulista, o cara resolve aqui. Mas aqui, valeu, né? Galera. O Bruno então, Antônio, o Vinícius Bartolo. O lance é muito Rafael parecido, Coelho. Né? O lance é parecido. A única diferença é que ele não foi expulso, o Petros, né? Ou sim. Ele bateu no súmula. Juiz e não entrou na súmula. Mas aí é questão de advogados, né, também. Né? Mas eu acho que dificilmente o Dudu ele vai escapar dessa qualificação de agressão. Acho que né? Sim, pode porque a do Petros ainda entendia-se assim, que ele pode... Serginho. A bola tá rolando, ele esbarrou no árbitro. Amor. Agora ir lá do jeito que o Dudu fez. É, mas aí, os caras inventam algum... Serginho, tipo, o cara foi tentar tirar alguém e bater no árbitro. Serginho Chulapa chutou o bandeirinha, sim. Foi expulso. É, mas na época era pior, né, perdeu a Copa, não foi? Na época, a coisa pegava mais pesado. Porra, entendeu? Mais pesado. Agora hoje nego inventa muito. Você lembra que o Sérgio ele encerrou a carreira. Foi lá e pisou no braço do leão. Chutou a ele cabeça. Foi lá, então. Grande e aí ele pegou também um gancho desgraçado. Hoje em dia a coisa diminuiu e é diferente. A coisa não diminuiu. O que aumentou é a. Mas diminuiu a justiça. É isso que eu tô dizendo. A agressividade não teve. A agressividade continua. Aumentou. É, o que falta é justiça. Ô, Reginaldo, oi. Olha, tudo de bom pra você. Fique aí sempre na sintonia da energia, tá bom? Obrigado. E eu posso fazer um mexer, hein? Manda. Pode. É, só a nova linha Bozano me proporciona um barbeado fenomenal. Não é proporciona, me garante, mas você ganhou porque você é um cara esperto. Obrigado, então, hein? Tá bom? Obrigado. Valeu! Valeu, tchau. Tudo de bom, até mais, tchau, tchau. BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Tem um Santista aí. Ô, Santista, boa noite. Tudo bem com você, Santista? Fala aí no microfone. Tudo, e você? Beleza, o que você queria falar, Santista? Tá de faixa, tá de tudo aí. É, trouxe de presente uma faixa. Qual é o seu nome? André César Mariano da Silva. O André César. Fala, Andrezão. Em primeiro lugar, chupa Domênico. Boa. Em segundo, Palmeiras. Boa, velhinho. Tá, aí, não tá, André. E não pode dizer que você tá tomando chuva, tá vendo? É verdade, chupa Domênico. Tô aqui seco também. É nóis. Pode mandar uma... Fala aí, André. Fala de outras coisas. Você acha que eu preocupado? Posso mandar um abraço pra galera? Manda. Queria mandar um abraço, barra um chupa, pros meus amigos palmeirenses, Gabriel Badur e o Vitor Hugo. E um chupa barro amo ela pra minha namorada palmeirense, Daniela Bright, que foi comigo no estádio ontem e viu um time grande de verdade ganhar o jogo lá. Boa, Bright! É nóis, vai ganhar um tapa no... Você esticou faixa, veio com a frase, cadê a defesa confiável, é isso? É, Domênico, como eu disse, a defesa do Palmeiras é bem fraca, viu? Bem fraca. Ah, foi você que tinha entrado no ar aquela vez? Foi você que falou que a defesa era fraca? Foi, exato. Olha só, rapaz! Então, duas coisas. Primeiro que se tivesse perdido, você não estaria aqui, eu tenho certeza que eu tô falando. Estaria aqui. Não estaria. Primeiro, se tivesse vencido, não estaria aqui. Segundo, a defesa do Palmeiras continua do mesmo jeito, velho. Fraca, o Corinthians, o Corinthians e o São Paulo, aí... Chupa, Domênico. Os números contra números no argumento. Igualou a defesa do São Paulo e do Corinthians, né? E Palmeiras. Então, mas o Corinthians e o São Paulo ficou na frente do Palmeiras porque tem dois jogos a menos. Então, Domênico, você dois jogos na que coisa, valeram a defesa foi não tô ouvindo, tô sem fone de ouvido. Deixa eu mandar um abraço aqui. Eu não tô nem te ouvindo, não tem sei quem você é. Fala nosso nome. Ariel Martins trouxe chocolate pra nós. Esse chupa, merece o obrigado. Coisa, não trouxe nada. Trouxe chupa. Birra, trouxe Douglas birra. Gomes. Ariel boa, Martins boa. E Douglas chupa, Gomes. Chupa, é nóis. Aqui é Palmeiras. Chupa. E outra coisa aqui, te mandar um abraço aqui pro Christopher Souza. Fica quietinho um pouquinho aí, ó. É Christopher Souza, do bairro

missed you.